tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cash, o seu momento de diversão and entretenimento semanal e sem inteligência artificial para construir um muro em Westeros, né? Eu sou o do Sassi. Ai, que ódio! E junto comigo aqui, né? Por enquanto, há apenas Márcio Zanon. E aí, meu amigo, tudo bom? Ai, amigo, chega de história de gays sofrendo, né? Agora eu quero gays dando tiro na guerra. Ah, tá. Pensei que você queria arquitetos construindo o muro. Ah, gente, você não tá curioso pra saber como os arquitetos hoje em dia construiriam o muro de... Porra, demais! Como vivi até hoje sem isso? Acabando com a água no mundo pra isso, né? Exatamente, achei um grande mousse. Mas vai que tem fãs aqui, né, escutando, né? Ai, amiga, eu acho difícil, né? Porque graças a Deus o nosso público é um público diferenciado, né? Graças a Deus. Estão todos no CAPS? Com certeza. Não, né? Tem um normal, nada, né? Não tem, mas, né, os loucos sabem, já diria o Charlie Brown Jr., né, amigo? É, mas não vai estar igual o amigo do Muro por Arquitetos, que daqui a pouco tá batendo palma pra pneu, né, então... Exato, e nesse momento até Leonardo chegou, né, menino, que loucura. Porque eu acho que Leonardo não acompanhou... A Leonardo acompanhou essa turma um pouquinho, não acompanhou, Leonardo? Qual turma? Do uso da inteligência artificial pra poder construir arquitetos construindo o Muro de Westeros? Não peguei essa bomba. Não pegou, amigo? Amigo, um podcaster, né? Que as pessoas gostam. Não o nosso público, a gente tava falando isso agora. O nosso público é o público de... É um produtor de podcast de Harry Potter. Exatamente! Uhum. O produtor do podcast falar. De Harry Potter. Ele lançou essa. A gente botou lá no grupo, não botou? Colocou. Quem colocou, acho que foi o Matheus que colocou. Acho que foi, deixa eu ver. Ah, não, não foi, acho que foi. Como é que é o nome do menino? Tá aqui, olha. Foi o seguinte, amigo. Eu vou botar na tela pra você. Pra você sentir esse impacto. É, você sentiu o impacto, tá bom? Você tá preparado? Tô, é uma coisa super. Assim, é uma coisa assim, muito... Vai mudar sua vida, tá? Tá aqui, ó. O ecossista e nananananã vai entrar forte nos conteúdos de IA. Principalmente com imagens que seriam impossíveis de existir na vida real. Exemplo, mostrar como seria o trabalho de um engenheiro civil construindo algo parecido com a muralha de Gotti. Se prepare para coisas incríveis. Mas quem quer ver isso, gente? Ah, provavelmente ele. Um engenheiro civil construindo a muralha? Uhum. E amigo, ele respondia todos os tweets, vamos conversar, porque não sei o que você está achando sobre. Gente, eu acho que até a inteligência artificial já dominou a cabeça dele. Exato. Porque assim, CGI já existe há tempos. Uhum. Não é, menino? E aí teve a justificativa, né? Porque falar, não, porque você tá tirando o trabalho das pessoas. Ele falou assim, não, porque tem 6 artistas envolvidos. Ah, entendi. Se tem 6 artistas, por que não usar IA pra tudo, né? Exato. Não, ele falou assim, você não está contratando artista. Ele falou assim, eu contratei um que está fazendo isso. Eu falei, nossa, agora revolucionou a inteligência artificial no Brasil. Ai, tá aqui, ó. Que a pessoa falou, aí ele falou assim, hoje é bem diferente, esse argumento é bem defasado. Sua resposta é um ótimo exemplo de hipocrisia, hein, mama? Tudo que vai contra o que a pessoa já quer é chupada, né? Uhum. Mas eu quero ver as amigas militantes dele que vai falar, né? Ah, nada, né? É, porque toda hora vira e mexe, é porque nós somos empoderadas, que fazemos e acontecemos e blá blá blá. Vamos ver, quando tem um amiguinho fazendo bosta, se vai aplaudir também. Eu amei isso que ele falou, que tem 6 profissionais diferentes, né, no vídeo, o dobro de um vídeo padrão do ecossystem. É, Thomas, quantos profissionais você precisaria para construir um muro, né? Não, né? Aí várias pessoas falaram que ia parar de seguir ele. Aí ele falou que ele fez esse anúncio porque ele sabia que isso ia incomodar as pessoas. Ah, como ele é transgressor. Como, né? Incomoda, né? Exatamente. Eu amo muito. Aí tem um aqui que disse assim, é o Lambi Bottas, né? Botou assim, não tem nenhum comentário positivo aqui, sinto muito, kkkk. Vejo todos os seus vídeos e quero ver sobre essa ideia aí, estou bem curioso. Acredito que as ferramentas de IA chegaram para ajudar nosso trabalho de maneira eficiente. Amigo, o Michel não vai te comer. Ah, amiga, eu não tinha falado o nome até agora, você lançou. Mas... Ah, não sabia, né? Gente, ele falando que a IA hoje em dia não plagia nem copia nada, cria pixel por pixel. Não é, menina. Entendi. Tira de onde nessas informações, né? Né? Da mente dela, né? Que ela pensa. Aí eu achei, gente, achei um moço. E aí essa foi a pauta do dia, né? Achei maravilhoso. Gostou? Ficou emocionado, Leonardo? Gente, eu tô passado aqui lendo as respostas. Amigo, falando que eu vi. Que como? Falando, contratou um artista, busca pra mim, pra fazer o storyboard e trabalha na criação de todas as cenas impossíveis. É. Mas isso, assim, quem faz storyboard é porque quer fazer a cena em algum momento, né? Não só passar um prompt. Exato, pra botar IA pra fazer, né? Não é? Ai, gente, eu aqui com minhas músicas de AI, né? Enfim, hipocrisia. Enfim, hipocrisia. Ah, amigo, mas as suas músicas de IA são inofensivas. É porque eu não tô ganhando dinheiro nenhum com elas, né, então. Exatamente, você não está pensando em monetizá-las. Você só tá monetizando a construção de um muro. É, porque esses vídeos com certeza vão ser monetizados, né? Uhum. Então. É porque é uma IA de alto nível, né? Não é gratuito. Uhum. Não é gratuito. Ainda lançou essa, né? Tipo assim, deu essa carteirada, né? Seus pagando. Vocês que usam aí a gratuita, seus pobres. Ai, meu Deus do céu. Que delícia, né, gente? Já estamos aqui no nosso bloco de notícias e amenidades, né, gente? Só falar dessa aqui. Maluco ajudando a secar o planeta só pra saber como um engenheiro construiria a muralha de Gotti. Eu amo. Aí falou assim, sai do Twitter, seu hipócrita, pois tudo que envolve Google tem IA. Ah, pronto. Né? Porque o Google faz, eu vou fazer também. É isso. Não, e adoro assim, é realmente a mesma coisa eu estar no Twitter usando o Google quando eu tô criando vídeos monetizados com, né? Eu amo. Mas menino, uma notícia que provavelmente deve ter deixado os anões muito feliz, né? Porque as guerreiras do K-pop vão ser exibidas no cinema, né? Sim. Olha aí. Vou ter que ir sozinho, que a Rafaela não vai se sujeitar e assistir comigo. É sing-along ainda por cima, né? Nossa, imagina eu e as crianças tudo, vai ser maravilhoso. Ai, elas fazendo ciranda, igual no Chorotelo Swift, gente. Ai, não vem falar dessa palmita. Vou falar daqui a pouco, porque tem conteúdo também. Ai, e aí, tirou minhas guerreiras do top 10. Ai, amiga, mas daqui a pouco eu já falei que volta ao normal. Volta, eu sei. E aí vai ser do dia 31 de outubro até dia 2 de novembro, né? Vão ser só 3 dias aí, de sexta a domingo. Em alguns cinemas selecionados, obviamente. Vai ter esse grande rolê aí, né? Ah, mas eu tô vendo aqui, menino, que é isso. Vai começar as vendas dia 17 de outubro, também conhecido como Já Passou. É isso. Quando você estiver ouvindo, Já Passou, menino. Loucura. Ah! Mas as pessoas vão poder cantar aí, né? Fortalecer a proteção da Terra. Romum, né? Exatamente. Achei tudo. É isso. Guerreiras do K-pop, grande sucesso aí. Né? Graças a nós, elas estão aí, né? Ah, sim, elas estão bombando aí, graças ao embaixador do Brasil. Zanon é embaixador. Uhum. Eu acho que o Zanon deveria conseguir de graça o ingresso. Acho quem que tem que conseguir é você que é o dono da boca aqui, viu? Ah, meica. Se aparecer alguma coisa em São Paulo, eu te aviso. Tá bom. Eu te aviso. Já que a gente falou de música, né? Falar de Taylor Swift aí, né, menino? Porque Taylor Swift fez um anúncio na segunda-feira, né? A gente tava achando que era mais uma versão do álbum dela aí, né? para completar 30 versões. Mas dessa vez não foi não, né, menino? Ela só anunciou que vai estrear dia 12 de dezembro, um dia antes do aniversário dela, né, que é 13 de dezembro, um documentário em 6 partes, aí sobre a Eras Tour, né? E aí vão ser 2 episódios por semana, né? E também vai ser liberado o The Eras Tour, The Final Show, né? Que vai ser mais uma versão aí da Eras Tour, agora com um pedaço dos Poeta Torturado, né? Que não tinha na primeira versão. Aí vi, né? Exato, e vai ter. Tive aí acesso. Agora, o que eu queria que ela anunciasse, ela anunciou, né? Que era o álbum das musgas do Eras Tour. Que era meu sonho de criança. Mas já tem, amiga, você sabe pegar os outros e ouvir as músicas. Não, assim. Com a playlist, né? Aqui na minha residência, eu tenho o arquivinho baixado no computador. Mas não dá pra subir para as plataformas, né? Entendi. Ah, quero ouvir no meu celular. Pra ouvir no meu celular. Você quer ouvir as versões ao vivo, é isso? Isso, do shows. Que aí se eu boto no celular, tem que botar como se fosse uma pastinha de arquivo, né? Uhum. Mas é isso, né? Maravilhosa. Aí a loirinha vem aí, abalar, em dezembro, tá? Também tivemos hoje, né, menine, o anúncio oficial agora, pra valer, de Vermelho, Branco, Sangue Azul 2, né? Tá confirmado. E vai ser casamento. Matrimonial, né? Exato. Vão sair do pecado e vão agora andar direito, segundo os preceitos da Bíblia, né? Mamada só depois do casamento. E agora que o príncipe tá bombado, né? Ah, mas com certeza vai murchar um pouquinho, né? Pra poder fazer o filme, né? Deve dar uma... Pode continuar assim. Uma murchadinha, um negocinho assim, de leve, assim, né? Murchadinha, né? É, só pra ficar parecido com o que ele era antes, né, menino? Não que ele malhou pra caramba aí, fez dieta proteica. Né? Exato. Menino, Kate McKinnon aí, né, a Barbie Estranha foi escalada pra ser Aphrodite na terceira temporada de Percy Jackson, né? Aphrodite, meu Deus, era no Hércules que ela aparecia, quando a Aphrodite aparecia, cantava Aphrodite, meu Deus, da amor, aí nasceu o giro. Ah, eu gostava do desenho do Hércules. Eu também. Eu lembro de uma música que chamava Vem pro Bacanal do Hércules, uma coisa assim. Que delícia! Aí eu cantava, minha mãe, que é isso? Eu nem sabia o que era bacanal. Eu lá todo inocente. Era Quando eu era criança também cantava uma música da grande compositora nacional, Yanni Filé, né? Vem pro puteiro. vem pro puteiro. Vem com dinheiro, vem. Ah, eu amo. Essa é a versão Taylor Swift, Vem com Dinheiro. Sim, era que eu usava no Padrinho 7. É a versão Taylor Swift. Menino, Lisa aí vai trabalhar, né, menino? Depois aí do seu grande papel de grande expressão em The White Lotus. Porra! Né? Ela vai ser a protagonista do derivado do Resgate, né? Que é aqueles filmes com o Chris Hemsworth de tiro, né, e tal. E ela vai ser a protagonista, tá? De Resgate Taigo. Segura aí, né? Ambientado na Coreia. Taiga brava, né? Taiga brava, caraca! Quem lembra de Tonhão, hein? A grande apresentadora de Drag Race México. Pois é. Esse Tonhão do carai, né? Foi a vencedora da segunda temporada do Queen of the Universe, foi? Foi. É, lembrava. Eu e o Zanon chamava ela de Tonhão, eu amo. Mas ela é muito Tonhão, né? Pra quem que a gente torcia? Acho que pra ninguém, né? O quê? Na segunda temporada a gente não torcia pra ninguém, né? A gente torcia pra acabar. A gente torceu pra Maxi. Ou a Maxi era da primeira, que saiu torce... Não, foi na segunda. Foi na segunda. Na primeira a gente era a favor da Greg contra a da Vox. A gente torcia pela Viola, né? É, porque a Chloe só foi a primeira eliminada, né? Porra, também, né? Eu sigo ela no Instagram. A segunda também eu gostava muito da italiana. Chegou na final, mas não... Era Aura? Aura é uma coisa, né? É a que fez o Drag Race Itália, não foi? Sim. Participou? Foi. Italia. E foi Drag Race? Acabou o Slayer, Léo. Você já assistiu? Ainda não vi, amigo. Ainda não vou falar o Henrique até. Mas, menino, o episódio foi todo bom, não teve enrolação. Olha aí. Achei o Henrique até mandou eu ver pra gente comentar hoje, mas eu falei, ah, não vou conseguir ver nada. Sim, amo. A gente comenta semana que vem. Menine, saiu aí a duração dos episódios de Stranger Things, né, menino? De alguns, né? Saiu aí a duração dos episódios da parte 1, né? E o do episódio final. O episódio final vai ter 120 minutos. Tá bom, Monamis? Ok. Tá bom pra vocês? Que... 2 horas pra você assistir na virada do Réveillon, né? Você assistir na virada do Réveillon. Quando sai a primeira leva? É outubro ou novembro? Novembro, tá? Novembro. Mas vai ser em 3, né? Um em novembro, Natal e outro novembro. Novembro, aí uma em... 25 de dezembro e depois o episódio final em 31 de dezembro. Deixa eu lançar semanal essa bomba, já que vai ser tudo duração de também filme. Acho. Ó, o episódio primeiro, 5-1, vai ter 68 minutos, né, padrão HBO. O episódio 2 vai ter 54 minutos e o episódio 3 vai ter 66 minutos, tá? Se a gente for comentar aqui no logado, vai ter que ser só isso na pauta, porque não vai dar tempo de assistir mais nada. Pequenininho, 3, hein? Ah, sim, o episódio 2, pô, Petit, né? 50 minutos. É um episódio de comédia, né? É, pitiquinho. Menino, um dos filmes que nós vamos falar hoje aqui no programa, né? Caramelo entrou no top 3 mundial de filmes mais assistidos da Netflix, meus amigos. Eita! Tá? Segura o poder do cachorro Caramelo, tá? O maior ator atual, é o que eu tenho a dizer para todos. O que mais a gente tem aqui? Menino, o glorioso TV Line fez uma lista das 15 melhores séries da CW, né? Eu não vi a lista porque eu queria ver junto com vocês aqui. Olha aí. Né? Eu fiquei revoltado com o último lugar. Alvivaço. Eu queria ver com vocês, aí eu não vi a lista ontem, deixei pra gente assistir hoje aqui, né? Assistir hoje. A gente ver, conferir aqui, porque a CW tem muitas séries boas, né? Boas. Tem muitas séries interessantes, né? Da sua jornada aí, CW, levando em consideração também o período da WB, né? Tem muitas séries bacanas. Então, em último lugar, começou aí Crazy Ex, né? Crazy Ex Girlfriend começou aí, 15º lugar. Pra mim, tinha que estar em primeiro. Pra mim, que não vi, foi a posição correta. Ó, quem quiser assistir, tá no Mercado Play. Amiga, você vai ver as bombas que tem aí, você vai falar, não merecia estar em último. Vamos lá. 14, The Flash. Também não merecia. Não merecia estar entre as 15 ou não merecia estar em 14? Não merecia estar em 14, ele tá mais pra baixo, mais pra frente, né? A bacia. Ok, The Flash. 13, iZombie. Achei que forçaram um pouco. Forçaram muito, que ninguém via essa merda dessa série, né? Achei. Ah, mas tinha os iZombers, era muito coisa, nem Deus. Tinha os iZombers. Achei que forçaram. Menina, a gente vai descobrir hoje no podcast que tem os The Papers, né? Os papers saíram todos do ralo e vieram hoje no programa. Eu amo. Vocês vão ver. Stay tuned. 12º lugar. Quem temos? Arrow. Acho justo. Arqueiro. Acho justo também. O começo foi bem bom, mas depois foi apodrecendo tanto que... Bastante. Acho que The Flash merecia estar mais na frente que Arrow. Então. É. Tem isso. É porque eu acho que Arrow, eles esticaram muito, né? Mas da série de herói, The Flash era melhor ali. É que o povo não vai concordar. Vai falar, Legends of Tomorrow, aquela punheta toda, né? Toda vez. Eu gosto mais de Superman e Lois, né? Ah, pode ser também. Vamos ver. 11, Riverdale. Acho que aceito por ter sido um fenômeno cultural. Amiga, não devia nem estar nessa lista. Porque o que virou essa série... Reset cultural. É. Ah, gente, a era de super-heróis foi um marco, né? Não, o marco foi o Chad Michael Murray no foguete, né? Ah, isso também. Eu amo. Muitos momentos, né? Muitos. Exato. A Beth desarmando bomba, né, com o grampo de cabelo. Amigo, a série resolveu casos de espião infiltrada, né, atriz? Sim, é. Beth com o gene, né, do serial killer. É, verdade, tinha isso também. E ainda revelou uma das piores atrizes da atualidade, que é a Ruiva, né? É. Que eu vi o filme da Rinha de Oficina Mecânica, falei com o Leozio ontem, assisti filme de Rinha de Oficina Mecânica com ela. Meu Deus, é horrível, horrível, horrível. Foi a Rita também que fez aquele filme do Kelly e o Froy numa casa na floresta tendo aula. Sim, inclusive, peguei o capítulo 2 hoje pra te mandar, amigo, que saiu. Opa, ansioso. É. Inclusive, tem um grande plot com o irmão, né? Que ela é bruxa, que ela tem o irmão morto, que ela fica aqui na casa. O irmão entra dentro do boneco. Que era o plot da primeira temporada, né? Ah, é? Aí, décimo lugar, achei que tá muito atrás, né? Vampire Diaries também foi um fenômeno cultural. Acho que Vampire Diaries é top 5, pelo menos. É, foi um fenômeno da Vampire Diaries. Uhum. Né? Criou todo o Vampiriverse da CW, né? Que foi até Legacies, né? Sim. E acho que assim, Vampire Diaries criou um estilo de série. Claro que assim, né, a gente não inventou cliffhanger, nada assim, mas era uma série muito, sabe, todo final você tava maluco, e aí eles iam criando mitologia em cima de mitologia, então acho assim, é uma aulinha aí de como fazer essas coisas sobrenaturais jovens. Eu também acho. Mas pra época, né, hoje em dia não rola mais, né. Ah, mas ninguém conseguia fazer parecido. É. Entendeu? Que aí só querem fazer conceitual hoje em dia, e aí não tem a crocância, né? Que era o que tinha, né? É, eu acho que a CW faz muita falta nesse mundo de hoje, né? Eu acho que a CW faz muita falta. Então vamos ver aqui. Nono lugar, One Tree Hill. Ah, muito bonito. Eu não assistia, mas eu acho que devia ter tá em primeiro, pelo que ela. Eu acho que devia estar na frente. Primeiro eu acho forte. É, acho que estaria no top 5 também. Amiga, o primeiro lugar, você não vai concordar. Tô ficando ansiosa. É que assim, tem uma questão pra mim, que é você falar... O Andrew Hill eu até acho que vale, porque ela passou mais tempo na CW do que ela passou na WB. Mas, por exemplo, quando você chegar, eu imagino que vai estar em algum momento aí em Gilmore Girls, eu não considero uma série da CW, eu considero uma série da WB que por acaso teve uma sobrevida ali na CW. Eu também, acho que ela é uma série da WB. Vamos lá. Oitavo lugar, Smallville. Merecia. Também acho que era top 5. Também acho que era top 5. Que foi apesar da mesma coisa. Muito mais tempo de WB do que CW. É. Mas foram 10 anos, né, de Smallville. Exatamente. Reset cultural também. E é uma das séries de herói, eu acho que mais marcaram, né, se não me engano. Sim, todo mundo na nossa época, né. Acho que todo mundo é muita gente, mas uma boa quantidade de gente assistiu Smallville, né. Amiga, eu assistia na Warner, não assistia, não tinha baixado as coisas no começo. Amiga, na época, eu não tinha TV a cabo, né? Um amigo meu da escola que tinha TV a cabo gravava o episódio na Warner pra assistir depois, em casa, na fita. A gente vê Tom Welling sem camisa no celeiro. Ah, exato! Ele com a visão de raio quente ficando de pau duro, vendo a professora. Ele moldou muito a nossa personalidade, né? Moldou demais, nossa. A primeira Liga da Justiça foi aonde? Smallville. Uhum. Que nos presenteou com Justin Hartley ainda. Justin Hartley de Arqueiro Verde, né? Arqueiro Verde, exatamente. Eu acho que merecia estar à frente. Reset cultural. Tinha a Amy Adams, tinha... né? Tinha. Aham. Uhum. Tinha o menino do. Que vocês gostam, grandão? Alan. Ai, sim. É verdade. Ele era com a Man. Alan Richardson. Alan e ainda teve Erika Durance também, que fez a série que Leos gosta. Ai, amo tanto a Eriquinha. Amo, Erika. Eriquinha Durance. Um beijo. E Lana Lang também, gente. Gosto de Lana Lang. E teve a cultista Alison Mack, né? Verdade. Ah, é, né? Teve a... Verdade. Teve a Alison. Próxima. Sétimo lugar, Gossip Girl. You know you love. É, eu acho que... Por mais que tenha dado aquela apodrecidinha no fim, acho que é uma série bastante... É uma série pra mim mais CW do que as outras teens que a gente foi falando, assim, porque ela tem essa maldade da CW, né? Que as outras eram mais. Sim, inocentes, ela é trendsetter, essa série. Ah, já é Trailblazer. É, Trailblazer. Você lembra quando eles fizeram o pôster pra anunciar o Trisal? É, sim. E aí não era nada, ficaram promovendo, prometeram pra. E quando eles botavam só as frases do Conselho de Pais e Mestres lá dos Estados Unidos falando mal e botavam como propaganda? Sim. Amiga, a gente querendo ver o que aconteceu lá com a Serena, que pegou não sei quem lá no bar, que foi no começo da série. Nossa, gente, foi um marco essa série. Uhum. Nossa, eu lembro quando a Serena jogou um celular na fonte e ficou revoltada de novo. Uhum. E aí começou a tocar You think you're just... Aí a bicha ficou possuída. Ficou dois episódios só má, mas foi bom. Ai, eu amo a cena que a Serena fala. Acho que não sei se a Blair fala pra Serena ou a Serena fala pra Blair. Ela fala, né? Se você cair, eu caio junto. Aí começa. She said no happily ever. Ai, gente, fofa. Maravilhoso. E ainda nos deu Georgina, né? Infelizmente, Michel faleceu, né, menino? Era uma ótima personagem, gostava tanto. Então vamos lá, top 6. Tchau, Jesus, da The Beach is Back. Até esqueci. Foi câncer, não foi? Menino, foi misterioso, né? O povo acha que foi verdoso. Tá? E foi meio do nada, né? Pense. Nossa, é verdade. E Tchau, Jesus, The Beach is Back, é um grande marco. Todo mundo colocou no status do MSN, né? Naquela. Ai, eu amo! Que no caso hoje seria a gente botar no status do Telegram, né? Não, ninguém usa o status do Telegram, Eduardo. Não, não é o status, não, é uma frasezinha do Telegram, da bio. Tem? Nem sabia que tem. Sexto lugar, Verônica Márcia. Ah, eu tenho mixed feelings. Eu acho uma série muito boa, eu gostava muito. Mas eu acho que ela era e é nichada num nível que não tem como você comparar com essas outras todas. É mesmo com Riverdale, que eu gosto muito menos. Eu acho que Verônica Márcia era um negócio meio pretenciosinho, assim, essa coisa noir e tal. Então, assim... Sede noir. É aquilo, né? Não dá pra dizer que... E eu acho que, assim, ela nunca chegou um grande público igual as outras chegaram. Então, sei lá. Exato. Mas você vê que é uma série que sempre teve um fandom muito apaixonado por ela, tanto que ela voltou na revival, né? Teve um filme, né? Sim. É, na verdade, foi as 3 temporadas, teve o filme, e aí teve a 4ª revival. Exato, já foi na HBO, né? Não foi nem na... Isso. Na CW. Ela reviveu e desviveu o Logan, né? Exato. Ah, então vamos lá, top 5 agora. Eu tô começando a ficar nervoso. Eita. Quinto lugar, Supernatural. Acho também que fez parte do reset cultural também. Sim. Acho que merece o top 5, sim. Não. Exato. Gosto, não vi a maior parte, mas acho que é bastante relevante. É, 12 temporadas. Eu acho que é relevante até hoje também, né? Eu acho assim, Supernatural e Smallville, eu acho que tem uma relevância até hoje, assim, dos atores mesmo e tudo que rola aí. 12 temporadas e 5 boas, né? É isso. Acho que 4, hein? Ah, não, todo mundo fala que o final da 5ª é o encerramento da série, pra muita gente. Eu acho que eu gosto até a 6ª, porque eu acho que assisti até a 9ª, se eu não me engano. Meu Deus. Eu acho que eu gosto até a 6ª. Aí depois que ele já morreu pela 7ª vez... Já virou anjo, virou demônio, arcanjo, né? Eu amo. Então vamos lá, 4º lugar e... Ai, meu Deus, que medo. Gilmore Girls, né? Where you lead, I will follow. Completando é 25 anos, né? 25 anos de Gilmore Girls. E quando vai ter a continuação? Tá vindo aí. A gente tem que perguntar pra Amy Sherman, né? Porque a Amy Sherman falou que sabe quem é o pai do filho de Harry, né? É, então, porque acabou com o twist, né? Eu achei, vai ter mais, né? E nunca mais se citou, não sei. Ué, mas tem alguma dúvida de quem é o pai? Quem é o pai? Logan. É o Logan, não é? É o mínimo que eu espero, né? Eu espero que seja o Logan mesmo. Ué, gente, ela não deu pra mais ninguém. Emily falou que ela é time Logan, né? Lá no dia do lançamento da Estrela da Fama da Lorelai. Ah, qual a dúvida que tinha, né? Falou que ele é time Logan. Ai, meu Deus, vamos chegar ao pódio então agora. Medalha de bronze. Jane the Virgin, acho que forçaram, hein? Eu amo Jane the Virgin. Porém, não acho que marcou uma geração como as outras. Amiga, 5 pessoas conhecem Jane the Virgin. Pois é. Acho que forçaram. Eu nem lembrava que ela era da CW até chegar. Não, assim, porque... se for por qualidade, tudo bem. Mas assim, se for por qualidade, tem série que tava lá atrás, tive tipo, pra frente, as umas tinham lá pra trás e... Sim. Não entendi essa lista dele. Em terceiro lugar aqui, eu colocaria Supernatural, Smallville, Gossip Girl, todas na frente de Jane the Virgin, né? Ou seja, o caos se aproxima, né? É, talvez eu tivesse botado Jane the Virgin ali mais perto do fim da lista pra lembrar, porque realmente é uma série muito boa, mas não colocaria tão alto. Depois que Michael morreu, nunca mais foi a mesma. É porque assim, eu acho que as pessoas têm que ter a noção de, estou listando as minhas favoritas, ou estou listando como é que é o título da lista, Best CW Shows of All Time. É, aí foi difícil, porque eles tivessem dito os mais marcantes, os mais tal. É, também acho. É porque assim, se tá falando que é Best e botou Riverdale, já tá errado então. Exatamente. Jamais mentiu você, Leonardo. Imagina achar que Riverdale é melhor que Crazy Ex-Girlfriend. Nunca. É por isso que eu gosto de Leonardo, que ele também é sensato como nós, né, menino? Por isso que somos diferente amigos. De certas pessoas que usam IA a fazer muro do God. Mas a IA é inevitável, né? É. Vamos lá, medalha de prata. Segundo lugar. Superman and Lois. Acho também que estão muito alto na lista. É a minha série de herói favorita da CW? É, mas acho que tá muito acima. Amiga, Smallville merecia esse lugar de segundo. Merecia. Com certeza, com certeza, com certeza. Pra mim, ele estaria ali, décimo lugar. Acho que seria um bom lugar pra Superman Lois. Uhum. Né? Porque tinha que estar pelo menos as outras The Arrowverse na frente dele também, né? Sabe que parece que quem fez a lista não assistiu essas séries mais antigas, assistiu depois, e aí viu as pode nove ser. E colocou as nove que tinha mais lembrança uhum. e colocou. Pode ser. É. Provavelmente foi um Gen Z que escreveu essa lista, né? Agora vai cair tudo na bunda de vocês. Primeiro lugar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não, vai se fuder. The 100! Nunca, gente. Vai eu gostava fuder, muito até certo ponto, que depois ficou uma bosta, mas mesmo quando eu gostava muito, eu não merecia. Eu acho que é o mesmo caso de Verônica, é uma série também de um nicho muito específico. Que, assim, pra quem gosta de sapatão, ficção científica e sapatão, era bastante boa, mas é só mas, assim. Amiga, ela foi boa por duas temporadas, se a gente for parar pra pensar. Porque, assim, a primeira é ruim, a segunda que era boa. A segunda é muito boa, a terceira é muito boa. Aí, quarta era metade boa e depois ficou só ruim. É, acho que a sexta é muito boa também, que é quando eles fazem o reset cultural lá do planeta. Ah, que é o final, né? É a última. Não, a última é a sétima. A sexta é a que tem um monte de clone que fica entrando nos corpos da mãe de Clark. Gente, eu nem lembrava disso. Olha aí. E assim, pra mim, se você... essa série não é melhor que Gilmore Girls, nem se eu quiser. Não, jamais. Amiga, ela não é melhor que muita série aí da lista. Amiga, ela não é melhor que Nine Inch Nails, que não tá na lista. Inclusive, Nine Inch Nails merecia mais que muitos aí. Eu também acho. Entendeu? Ela não é melhor que Nine Inch Nails, não é melhor que Melrose Place. É. Nossa, a sexta temporada eu gostei, eu dei monotão. Olha aí. Mas a última temporada eu detestei, porque eu dei 7 na temporada. Foram 7 temporadas? Foram. Ó, a que eu gostei foi a segunda, a terceira, a quinta e a sexta. Olha. Gostou bastante, amiga. Ah, teve um salto positivo. De 7 foram 4 boas. É, gostou bastante você. Achei que você tá... fofa, né? Aí. É, fofa, querida. Diferente de hoje em dia, né? Achei que tu lacrou, né? Mas eu acho que essa lista tá completamente equivocada em muitas coisas, pra dizer o mínimo. Uhum. Acho muito, muito equivocada. Mas vou guardar na minha fanbase. O que mais a gente tem aqui? Saiu a data de estreia da quarta temporada de Bridgerton, né? Pra não ficar feliz. Amo, amo. Né? E vão ser em duas partes, né? A primeira parte vai estrear em 29 de janeiro. E a segunda parte em 26 de fevereiro. Menino, pra variar, os Bridgertonians estavam se rasgando inteiro, dizendo: como que faz um negócio desse? Era melhor lançar semanalmente, então. É, eu prefiro. Semana passada ter... foi assim mesmo? Aham. Uhum. Aí adorei que alguém falou assim: eu prefiro ter tudo disponível e eu decido como eu gasto meu tempo, não sei o que, não importa como. Aí alguém falou assim: ah, mas vai ser possível você fazer isso na data da segunda parte. Exatamente. Você pode segurar. Não pode assistir quando você quiser. É. Uhum. Finge que a data é da segunda e é isso, né? É. Pode ver um episódio por dia. E é uma série que nem precisa de ser semanal, né? Porque não é uma coisa que, meu Deus, você precisa de uma semana. Não tem outra, ganchos, não. Né, gente? Não. É uma história tão bobinha, tão gostosinha de ver. Não precisa dessa grande coisa, não. É. Também acho que. Você conta episódios? 6 ou 8? 8. Eles lançaram diferente, né? Porque eles lançaram no meio do ano, né? Não é uma coisa diferente. Mas é porque demora. Tá demorando 50 anos pra fazer qualquer série na Netflix, né? 8 horas pra fritar um peixe e fazer um arroz? Porra, 2 anos pra fazer uma temporada de 8 episódios é foda, né? Eu também acho. E agora, se você olhar, Bridgerton agora não vem mais só Bridgerton, né? É Shondaland Bridgerton. É tipo Tyler Perry Bridgerton. Exatamente, Tyler Perry's Bridgerton. Vocês não assistem, né? O quê? Tyler Perry Bridgerton? Não, Bridgerton. Vocês não vêem, né? Eu assisto, eu vejo. Ah, você vê. Você gosta, né? Eu gosto, amiga. Ficamos ansiosas pela temporada passada de Colin e Penelope. Verdade, agora vai ser... do chato... eu desse Benedict. Nossa, a única temporada que eu não... A única temporada de Bridgerton que eu não gosto é a primeira, porque eu achava... Essa vai ser do viado? É a do bissexual. Uhum. Bissexual. É, bissex. A única que eu não gosto é a primeira, por causa que eu achava o Duke e a Daphne dois insuportáveis. Ah, isso eles são mesmo. Né? Aquele negócio, ah, não posso gozar dentro, ai, que chato. Sempre essa barra de não poder gozar dentro. Mas aí depois foi Kate e Anthony. E Jonathan Bailey, perfeitos, né? Queridos. Perfeitos, tudo pra mim. E Colin também não gostava, mas ele ficou bom na terceira temporada, né? Então... Ah, então o Benedito vai ficar bom também. Vamos ver. Será? Falamos de Jonathan Bailey. Vai ter Cho Chang, né? Que vai ser a mãe da moça. Caralho, olha, que momento o Cho Chang virou mãe de alguém, né? Uhum. Mãe de uma mulher já feita, né? Que momento! Que momento a gente perdeu completamente o rumo das nossas vidas que Cho Chang é. Amiga, a gente poderia ter hoje em dia um filho de 20 anos, se você for parar pra pensar. É verdade. Se fôssemos héteros. Exato. A gente poderia ter um filho de mais de 20 anos, inclusive. Se a gente Mas eu tô ansioso mesmo pra ver dessa temporada. É o povo se rasgando por causa de Francesca e Michaela, né? Ai, gente, vai ser tão tudo. Não vejo a hora de chegar a temporada delas, mas vai demorar ainda. Ansioso. Porque vai ter que ter Eloise ainda, né? É, vai ter que ter Eloise e o padrão. A Shonda falou que esse é o livro que ela mais gosta, né? O do Benedito, né? Ah, é? Ela foi na Kelly Clarkson e falou que ela é o livro que ela mais gosta. Ah, é o que eu menos gosto. Não, o meu menos gosto é o do Gregory, que é o... O pessoal gosta muito da Eloise, né? Do livro da Eloise, né? Eu gosto, porque a Eloise vira mãe adotiva. Mãe de cinco, né? Uhum. Mãe de cinco. Vira mãe de cinco, né? Eu gosto. Mas acho que o que eu mais gosto é do Anthony da Kate mesmo. Ah, que são perfeitos. Da Penélope também gosto. Da Francesca, acho um saco. Mas o bom que vai ter agora é sapatão, né? Então eu vou gostar. E de Hyacinth, você gosta? Eu gosto da Hyacinth, porque ela fica com o filho da Lady Danbury. Filho não, neto. Adoro! Da Lady Danbury. E é o que nossos Bridgerton na vida real, eles são tudo... Escolheram miscigenar, né? Eles são chegados numa miscigenação, né? Ah, eu amo. É, não pega um... Só a Heloise, que é a mais militante, vai pegar o padrão. Ah, então, você vê como é a hipocrisia, né? É isso. Ela com certeza ia mandar fazer o trabalho de ala dos construtores lá de Westeros. Eu amo muito. Ai, que ódio. Já que a gente falou de Jonathan Bailey, né, menino? O elenco de Wicked vem pro Brasil, né? Vem pro Brasil agora em novembro aí. Divulgar o Wicked for Good, né? Vem John Cho, vem Cynthia Erivo, Ariana e Jonathan Bailey, né? Vão vir aí pra São Paulo pra poder divulgar. Ah, é esse agora. Que você tem que conseguir pra me infiltrar lá pra eu ir pra Jonathan Bailey e a gente casar. Né? Dia 4 de novembro. E corre aí na boca miúda que Kim Kardashian também vem pro Brasil divulgar All's Fair. Vale tudo deles, né? Vem aí. Eu tô ansiosíssimo, né? Que eu acho que o All's Fair vai ser a grande estreia do ano, gente, em novembro. Vai ser, vai ser o FOT, né? Farofa of the Year. Farofa of the Year, porque eu acho que já pode até ser indicada ao nosso prêmio do final do ano, porque... Vai vir pro Streaming BR? Vai, já chegar no Disney, dia, né? Dia. Olha aí. Né? Sucesso demais, gente. Amo, apenas amo, amo muito. Menino que também vai fazer série aí, Melissa Barreira, né? Melissa Barreira vai fazer uma série com o Marvel Simu Liu, né? Anunciaram aí na Nova York Comic Con. E é uma série também que vai estrear depois do Natal, né? Dia 27 de dezembro aí vai estrear The Copenhagen Test, né? Essa grande série aí, que tem coisa a ver que o cérebro das pessoas vão ser hackeados. Bom. Oita! Então, Simu Liu foi cancelado ou não? Menino, ele foi cancelado, aí ele foi descancelado, aí as pessoas dizem que ele atualmente é só chato mesmo. É porque ele não tá fazendo nada de muito relevante não, né? Fora a Melissa Barreira na banheira. É, ele tá fazendo pontas, né? Uhum. Mas aí falam só que ele é muito chato, né? Que ele é chato demais, que aí ninguém gosta de ficar perto dele. Entendi. Mas até aí tá o Raimundo, tá aí. Ih, mas o Carl Raimundo fede também, né? Também. Ai, menina, a única... Eu tô assistindo Vale Tudo essa semana, né? Só a pior semana que você tirou pra assistir. Sim. E é tipo o GOT, né? Que eu peguei no final. E aí a única fala boa de tudo que eu vi de Vale Tudo até agora foi uma cena que tá a Carla Raymond conversando com o Olavinho, né? Uhum. E aí tá falando, ah, podiam fazer um filme baseado em mim, que eu vivi tanta coisa, né? Casei com a Odete, perdi minha mulher, fui acusado. Aí o Lavinho fala assim, César, relaxa. A gente foi lá pra matar ela, não deu tempo, tá tudo certo. Simplesmente que foi. Não deu tempo, eu amo. Nosso sniper, né? O Lavinho. Obrigado, assim. Eu fiquei impressionado com essa novela, porque assim, os diálogos, um nem conversa com o outro. Tipo, tá a Heleninha conversando com a tia Celina. Aí a tia Celina fala assim: estou na delegacia porque não podia deixar você ser presa. Aí a Heleninha vira pra João Vicente e fala assim: a tia Celina disse que foi ela que matou a Odete. Aí fala, mas não foi isso que ela acabou de dizer, gente. Eu tô assistindo a cena. Para de ser doida. Ela depreendeu já o que a tia Celina queria dizer com o negócio. É porque a novela da Manu Dez, agora nesse capítulo final, ela tá ficando mais sem sentido do que antes, né? Olha. Mas acontece, né? Ainda estão na mesma coisa da Odete, de quem matou. Fih, vamos. E a protagonista por onde anda, né? Coitada. É porque eles tinham que ter matado a Odete na semana passada e não na retrasada. Porque aí você ia ter toda a investigação nessa última semana. Mas não tá tendo investigação nenhuma, é só a tia Celina vai e se entrega. A Heleninha diz, não, fui eu que matei a Odete Reitman. E o pote da Heleninha com Celina era da Fátima e da Raquel, né? Uhum. Exato. E aí não tem ninguém investigando de verdade, só tem as pessoas se entregando à toa por bobagem. Ah, não, mas também com o detetive Abobrinha lá, foda, né, também. Nossa, gente, como. Que ridículo, né? Heleninha falando assim, primeiro Heleninha disse que chegou, levou um tapa de Odete. Depois ela fala pra tia Celina assim, ai, às vezes eu tenho a impressão que eu cheguei e minha mãe já tava morta. Eu pensei, o tapa veio de onde, né? A mão da morta bateu na tua cara? Beleza, que bebeu, mas que bebida é essa que tá alucinando forte assim, filha? É cogumelo? Não, mas eu acho que o que elas contaram lá, que tia Celina chegou e atirar, desistiu e Deninha atirou, eu acho que é realidade, porque ela deve ter sido o primeiro tiro que errou. Que tiro foi esse? Plau! E aí agora vai contar quem vai ser. Se Odete morreu, eu vou chutar na Fátima. Aí vamos descobrir quem matou o Odete, vai ficar pra você, né? Eu acho que não morreu mesmo. Eu acho que não morreu também, não. Vai estar vivíssimo. Não. Né? Um outro áudio que eu vi do episódio de ontem foi a publi do negócio de glicose de Solange. Gostou, né? Amigo. Sempre muito natural. Ela falou assim, como é o nome do amigo dela, bonitinho, viado? Sardinha. Sardinha falou assim, Sardinha. Eu tô tão nervosa aqui, né, que a Afonso tá fazendo transplante, que eu nem consegui ver as instruções aqui do meu negócio de medir a glicose, menino. Será que é muito complicado? E fala, imagina, deixa eu abrir aqui, super fácil. Ela já encaixa no braço e fala, ai, não acredito que eu vou parar de ter que furar meus dedos todo dia. Ele, é, mulher, eu também adoraria ter diabetes após usar um desse. Terno! Eu amo muito. Não, e a mulher tem uma grana, porque ela é diretora da porra da coisa. Uhum. E ela matou, e só agora que ela descobriu esse grande mousse. Esse grande mousse, que é o leitor da glicose. Agora vai ver o capítulo de hoje pra ver se ela tinha aquilo no braço. Duvido. É. Hoje foi a publi da instalação da internet da Vivo, né? Na casa de Nova de Raquel. Amigo, se as grávidas não estão com barriga, imagina se a mulher vai ter o leitor no braço. A Globo tá passando fome, né? Porque tá... É. Não, hoje o capítulo tava tão bom, Zanon, antes de você chegar, que tava tendo flashback de Rubinho. Eles estavam lembrando quando o Rubinho tava vivo. Gente, mas pra quem que eu preciso saber de Rubinho? Já não foi? Embora? Tava lembrando. Essa barra. Eu vi uma pessoa notando que a personagem que ninguém sabia que tinha engravidado aparece com um barrigão numa cena e as outras que estão grávidas há tempos não tem barriga. Ah, é, menina? Sim. A coisa. A filha de Consul, né? Uhum. A filha de Consul, exatamente. Do nada, eu tava lá. Que começou a novela entrando pra faculdade, né? Terminou a faculdade. Amiga, ela começou a novela com 17 anos. Eu amo, não tinha nem saído do ensino médio, de repente tá formada, de direito. Casada, né? Uhum. Não, eu achei um auge também que, tipo assim, tava uns dois capítulos já de confusão na casa dos Reutemann, e aí não aparecia o grande Thiago, né? Grande ator aí. E eu falando, cadê esse menino, gente? Que tá o mordomo toda hora falando, tia Celina não sei o que, tia Heleninha pra lá, pra cá, e nada desse menino. De repente vem uma cena de Heleninha sentada com esse menino no meio da rua, na frente de umas casinhas coloridas, assim. Aí ela conversa um negócio com ele, meio se despede assim. Próxima cena, todo mundo em casa sem esse filme de novo. Eu falei, uai, gente. Esse filme tá proibido de entrar no site da casa? Ele é, na verdade, como ele é Gen Z, ele é a representação do pop-up na novela. Uhum. Ai, cara, como pode ser os piores? Como pode a Manuela Dias ser a pior de tudo? Mas, né, a Globo deve estar amando, porque tá todo mundo comentando essa bomba, né? Sim. É. Ah, outro plot que eu amei foi Marco Aurélio falando pra Leilinha. Ai, meio hippiezinho, né? Fazendo um plantio de árvore em vez de batizar a criança. Ai, alô, Marco Aurélio. Vão ser presos amanhã, né? Ah, é amanhã mesmo? Achei que ia ser no último. É, vão ser presos amanhã. Graças à Consul, né? Pelo assassinato de Odete Reutemann? Não, por roubar. Não, por roubar a TCA, graças. E a Consul que vai desmascarar eles. O Alderide. O Jarbas, que ela fala. A Consuela é de outro país? Não. Por que ela tem aquele sotaque? Ah, amigo, vai saber. Eu juro, porque assim, como eu não assisto do começo, eu fui vendo ela falando, eu achei que ela era angolana, alguma coisa assim, algum outro país. Não, é não. Aqui. É o sotaque carioca, né? Eu lembro que Justiça, ela tá bem diferente, a coisa dela também, né? É. Na entrevista pro Fantástico você vê que ela é bem diferente, assim, né? Ela força um pouco pra conseguir a coisa. Exato. É, quando ela bota a peruquinha, né, amigo? Aí incorpora. Ela vira a Viola Davis, né? Exato. Ela encara a Viola e vai embora. E eu acho que no final vai ser ela comandando a TCA, né? Ah, a revolução, né? Mulheres de Poder. É. Não que não fosse antes, né? Porque o Dead Shot é o quê, né? Não, ela vai colocar, a Manu Dias tá colocando pretos no poder, né? Só que não aparece um episódio a cada cinco, né? Aí é fácil, né? Ah, eu amo, eu amo. Pra gente fechar essas notícias e amenidades, né? A gente não pode deixar de falar sobre o assunto que movimentou a internet essa semana, né? Eduardo ficou puto! Eu não. Tava bravo, sim. Eu não tava bravo, não, amiga. Eu não tava bravo, não. Você porque tá brava? Nem um pouco. Porque tivemos Upfront Globo aí nessa semana, né? Tivemos Upfront Globo. E a Globo resolveu, né, menino? Atacar. De DJ. Exato. Então ela soltou piadinhas. As piadinhas foram mais pra Bandeirantes e pra HBO Max, né? Porque já começou com o Eduardo Stablish falando sobre Vale Tudo. Que Vale Tudo tinha um alcance de 29 milhões de pessoas por episódio, né? E que aquela novela lá da Bebel, da 25 de março, teve um alcance de 2 milhões, foi o máximo, né? Já começou assim. Aí depois veio o número da gloriosa Ana Maria Braga, né? Anunciando aí a segunda temporada do Chefe de Alto Nível. E aí a Renata Vanzetta, né? Uma das chefes lá, falou: um episódio do nosso programa tem uma audiência maior do que todas as temporadas do Masterchef. Achei bem deselegante isso aí. Né? E aí, pra coroar, teve William Bonner, né? Ele foi lá falar sobre a sua nova jornada e tal. E aí, amigo, nessa parte eu bati palma porque eu achei que o Bonner tá certo mesmo. Que ele falou assim, ano que vem vai ter Fórmula 1 na Globo. Aliás, vocês ainda lembram o que é a Fórmula 1, né? Porque a Fórmula 1 tá na Bandeirantes, né? E assim, eu acompanho a Fórmula 1, vocês sabem que esse é meu traço hétero. Eu acompanho a Fórmula 1. E desde que a Fórmula 1 foi pra Bandeirantes, todas as corridas, amigos, de verdade, o pessoal da Band debocha da Globo. Fica, porque isso a Band mostra. Aí pegaram um ex-piloto, chamou a Globo de globolixo ao vivo numa das corridas, todo mundo riu. Aí agora que perguntaram, né, por quê, se alguém lembra da Fórmula 1, aí eles ficaram chateadinhos, ficaram boladinhos. Sendo que o contrato não foi renovado com a Bandeirantes, porque a Bandeirantes não tem dinheiro para pagar. E por quê? A audiência da Fórmula 1 na Bandeirantes é ridícula. A Globo, nos seus piores momentos de transmissão da Fórmula 1, dava 800% a mais de audiência do que na Bandeirantes. Entendeu? E aí eles ficaram boladinhos, né, menino? Aí veio todo mundo falar que a Globo tinha sentido, que a Globo tinha isso, que a Globo aquilo. Aí o craque Neto xingou o William Bonner, xingou o Luciano Huck, xingou todo mundo. O César, vencedor do Masterchef Confeitaria, também falou no Twitter, falando que todo mundo sabe, pelo menos quatro chefes do Masterchef, ninguém sabe do chefe de alto nível. E assim, mentiu, né? Foi um inferno. Um inferno na Terra, né? Aí a Globo soltou uma nota, né? Falando, gente, a gente respeita muito os concorrentes, né? A gente respeita muito. Aí hoje a Vanzetto soltou a nota, falando, ai, a gente tava no roteiro, só ali, né? Ali, muitos dos participantes do Masterchef e o chefe do Masterchef são meus amigos, né? Relaxa, no evento pra empresa, pra, de números e tal. E aí corre na boca miúda que tudo esse efeito que teve, não, o pessoal da chefia da Globo não gostou muito. Achou que ficou chato, né? Uhum. Agora o que eles vão fazer? Provavelmente nada, né? Até porque já foi, né? Não tem como voltar atrás. Mas provavelmente o roteirista que fez as piadas vai ser demitido, né? Provavelmente. É, porque mas... se eles não se importassem tanto com a Band, não tinha nem comentado, né? Exato. Na Fórmula 1, não ligo porque não conheço, então não sei. Tem três fãs aí que gostam, mas deixa quieto. Mas agora o Masterchef, ela querer dar essa carteirada dizendo que esse programa ninguém assistiu. Porque eu quem assiste. Eu e Amanda. Amiga, é só vocês dois, porque quem assiste fica ligado na Globo, nem vê que tá passando direito. Master não, mas Chef, eu e Amanda eu assistimos, mas não assistimos, assistimos no Globoplay, né? A gente assistiu. E Masterchef, até os primeiros eliminados, tudo. Alguém conhece os jurados, conhece. É assim, ah, tem 13 anos de programa? Tem, mas se os caras estão no primeiro, então cala a boquinha. Porque assim, eles estão tentando engatar um programa, um reality de culinária que até agora, nada, né? E a Band, por mais que tenha se perdido ao passar do tempo, ainda tem o Masterchef lá. A Globo até entrou comprar o Masterchef, né? Então, talvez se eles não gostassem tanto, não compravam. Não deitava comprar, né? A Globo tentou comprar o formato Masterchef, mas eles não... ainda mal Shine não vendeu, né? Então, tanto depois que aí já tava na Band. É, não, foi ano passado. Aí por isso que eles foram comprar o formato do Next Level Chef, né? É, então fica mais feio pra eles ainda, né? Eles queriam comprar o formato. Meter esse shade depois de tentar comprar o negócio... E não dá certo, e aí tem que falar esse negócio todo aí. Mas, exato. Eu acho que sim. Deixa eu te perguntar uma coisa que você entende ou não. É um evento para patrocinador. Sim, ali é. Por que ele, se é pra patrocinador, se ele pode soltar essa piada, por que eles televisionam, não? Coloca lá no Globo, sei lá onde. Amiga, até ano passado passava no Globoplay. Esse ano estava na. Você tinha que entrar na página. De anúncios da Globo, que é só para empresas que vão contratar, né? Não, para empresas não, né? Para quem quer fazer algum tipo de anúncio na Globo. Você tinha que entrar lá no Globo Ads para poder assistir. Não era nada aberto. Não, porque, né? Porque assim, uma das coisas que todo mundo fala, ah, mas isso é para patrocinador, não é para o público. Mas assim, se não fosse para todo mundo ver, não tava nem lá, né? Só tava pro público que tava assistindo, né? É, eu penso que, como esse ano eles botaram só no Globo Ads. É assim, ah, eu tenho uma agência, um cliente que não pode ir para São Paulo, né? E assiste o evento de forma remota e tal, né? Porque até ano passado, passava no Globoplay. Você entrava lá no Globoplay, você voltava a assistir. Uhum. Então, era para todo mundo mesmo ver. Mas esse ano eles fizeram, né? E foi o ano justamente que deu mais merda. Foi o ano que eles fizeram o negócio fechado, né? No perfil de ads. Você falava assim a boquinha, né? E depois a HBO Max no dia seguinte falando. Então, assim, deu mais engajamento pra HBO Max e pra Band do que pra eles, né? Ah, sim. A Globo teve muitas menções, mas muitas menções negativas, né? Complicado. Se for fazer um estudo de sentimento, vai ver lá tudo cagado. E Beleza Fatal passou na Band também, né? Passou na Band também. Com grandes picos de audiência de 0.5. Ritou muito. Enquanto isso, Pátia Bravanel tá como? Tá lá, curtindo o programa Silvio Santos. Exato. Castela, fazendo o programa de manhã. Programa da Pátia Bravanel, que é o único programa que, né, tem uma audiência muito boa na SBT atualmente, né? Tem? Tem, quase 8 pontos de audiência no domingo, pô. Olha, eu sou um deles. É, gente, muito... porque é aquele negócio que eu já falei. Pra que eu vou ficar assistindo Fantástico, que só tem depressão no domingo à noite? Eu vou ver... A Patrícia jogar jogo dos pontinhos com as pessoas, show do bilhão. Aí agora voltou, topa tudo por dinheiro com as mulheres pulando em cima do tapete, caindo de cara no chão. Aí eu tô tudo. Não, e o Fantástico anunciou as suas grandes novidades pro ano que vem, né? O grande quadro Maju Delivery, que ela vai entregar um lanche de aplicativo pra alguma pessoa e conhecer a história dessa pessoa. Porra. Né? Vai ser tudo armado. E vai ter Felca falando sobre saúde mental, né? E é o grande especialista Felca, né? Grande especialista Felca falando sobre saúde mental. Né? Ai, gente, o cara fez um negócio bom, agora ele é o paladino da justiça, né? Do Brasil. Aí eu falei, ai, gente, o Fantástico é um dos programas mais tristes da TV atuais, assim. Porque ele é um programa sem graça, um programa sem sal, sem nada. É, só fica essas coisas investigativas, aí fica depressão o tempo todo. Pô. Eita! Eita, não fui eu, não. Foi não, fui eu. Ah, tá vendo o Demi. Ana Kiss. Take aí me to the chorus. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Aí foi essa confusão, né, que teve aí. Né? Dedo no cu e gritaria, né? Exatamente. Foi a mão inteira, foi um fisting. Exato. Pra piorar a situação da Globo, só se eles fizessem um vídeo de IA mostrando a construção aí de... No muro de gote. No muro de gote. Aí, realmente. Aí eu falar, Globo destruindo a água do planeta. Aí o Globo ia falar, ah, mas aqui a gente usa água de reuso, né? Uhum. Seis artistas foram contratar. Exato. Ai, ai, vamos começar nossa pautinha, então, gostosa. Vamos. Né, coisas boas e deliciosas. Hoje não vamos falar de Homens de Peruca, vamos deixar pra semana que vem falar de Homens de Peruca UK. E aí vocês também falam do Slazen, que o Leo já vai ter assistido. A gente faz um resumão de Homens de Peruca. Né, vamos começar falando aí de Bombeiros, né? Porque tivemos a aguardada estreia de 911 Nashville, né? Guardada estreia. Que para nossa surpresa, foi boa. Adorei. Eu tenho que dizer logo de cara que eu adorei, né? Porque eu tava conversando com o Zanon. Que diferente de 911, né? Que tem muito foco nos casos e tal. Esse aqui é uma grande novelona. Uhum. Né? Dramas de família. E aí, por acaso, tem uns casos, porque eles são bombeiros. Sim. Né? Que a gente tem Chris O'Donnell, né? Que é aí o grande capitão do esquadrão de bombeiro lá, o 113. Ele tem um filho, que é gostoso um. Uhum. Ele é casado com a Arizona. A Arizona é uma dondoca milionária, rica demais. Ai, gente, Arizona Caipira é muito engraçado. É muito bom. O Leoz tinha muito que ver Arizona Caipira. Ah, eu queria ter visto, amigos, mas tive uma semana muito corrida. Mas você vai ver, né? Vou ver sim. Você tinha que ver. Você vai adorar Arizona com sotaque de Nashville. Arizona vou pedir Caipira. Pra Iá ver pra mim. Ela é milionária, né? E aí, feliz da vida. É o Chris O'Donnell, eles têm esse filho, que é o Ryan, né? Bonzinho. Eles fazem rodeio, né? Em dupla, papai e filhinho. E aí, menino, a gente é jogado num núcleo de strippers, de repente, assim. Plau! Núcleo de strippers. A gente fica, meu Deus, por que isso, né? E aí, o primeiro caso é um pedalinho de noivas, né? Só que a gente faz geralmente pedalinho na água, né? Só que ali é um pedalinho na rua, que as noivas vão pedalando. É a despedida de solteiro. Aí tem uma gorda pedorreira, né? Que tem um cirico-tico. E aí a moça que tá dirigindo o carrinho sai pra poder ajudar. E aí quando ela sai, a gorda fica bem. Aí as mulheres saem pedalando. Só que não tem ninguém pra dirigir o carro. Aí o carro desliza lá, cai em cima da noiva. E aí vem um homem vestido de bombeiro, né? Que a gente viu que era... Que um dos dançarinos sensuais, exatamente. Dos dançarinos sensuais. Antes de ele estar aí, ele tava no clube de stripper. Aí tinha uma moça lá toda querendo pra cima dele. E aí aparece uma cadeirante atrás dela querendo ver o stripper, né? Aí Sim. Ela fala assim, deixa eu ver o homem e tal. Aí a mulher, sai daqui, sua aleijada hipócrita, não vai ficar aqui não. aí o stripper olha pra aleijada hipócrita e olha assim, sai da minha frente. Ele vai lá e fica de cueca na frente da aleijada, lá dançando, mostrando tudo. Exato. E deixando nada pra moça padrão. Padrão, sai daqui. Ele já começou a militar aí. Aí, menino, ele vai lá, né? E aí o pessoal vê ele vestido de bombeiro, acha que ele é bombeiro, né? Aí ele começa a ajudar e tal, não sei o quê, faz um torniquete aqui na menina, ajuda a tirar a perna dela, perereu, passar óleo de stripper nela. E aí, quando os bombeiros chegam, Chris O'Donnell olha, né? O filho do Chris O'Donnell, né? O Ryan fala assim. Meninos, leva jeito pra ser bombeiro, hein? Se quiser, tamo aceitando. Aí Chris O'Donnell olha e fala assim, e menino, é teu irmão. Aí ele, quê? Aí ele, é teu irmão, menino. Teu irmão. O que tá acontecendo, né, minha irmã? Exato, é teu irmão, né? Ele me acionou aí, mandou uma mensagem no Insta, né? E eu falei pra ele vir pra Nashville, né? Afinal, essa coisa aí. E aí, menino, esse bombeiro stripper, né? O Blue. Ele é filho de ninguém mais, ninguém menos do que Leanne Rimes, né? Ele é filho de Leanne Rimes, maravilhosa. Que aparentemente Leanne Rimes teve esse filho com Chris O'Donnell. E aí ela nunca deixou Chris O'Donnell ficar perto do filho. Só que agora ela tá doente, tá com câncer. E ela quer que Chris O'Donnell use o dinheiro de Arizona pra pagar os tratamentos dela. Uhum. Aí o que ela fez? Voltou pra Nashville pra fazer o filho ser o filho preferido de Chris O'Donnell. E aí eles dão um golpe em Arizona, tirar o dinheiro dela. Bom, né? E foi tudo isso. O golpe do convênio, né? Eu amo, porque lá nos Estados Unidos não tem plano de saúde, né? É. Não, e aí menino, o Blue falou assim: menino, quer ser bombeiro, descobri que é minha vocação, né? Depois exato. Aí Chris O'Donnell falou assim: então, menino, ó, não vai começar a academia só daqui 2 meses, mas se quiser, você já pode começar aqui com nós aqui, a gente vai te ensinando. Nossa, é, aí o irmão que tava doido, né? Antes lá falando, ai, eu pode ser bombeiro. Aí quando o Chris O'Donnell, ele descobre que é filho de Chris O'Donnell, aí o irmão fica assim: é, mas tem que treinar, né? Não pode ser assim, pode ser bagunça. Agora quer. É. E amo que quando ele chega já, ele já flerta com a moça lá também. Exato, a cantora. A cantora que começa também mostrando no. Lá no. Na base deles, que é tudo de madeira, parece um celeiro. Parece um celeiro. E a moça já tá cantando um sertanejo lá, ele já chega e já ferve com ela. E amo que Blue, na verdade, nada mais é que ele quer que todas as minorias sejam felizes, né? As pessoas sim, cadeirantes, as gorda pedorreira, a mulher negra já tá apertando. Então, assim, eita, nenhuma minoria vai ser triste perto do Blue. Então, eu tô muito sim, empolgado por esse personagem aí. E ainda demos sorte que ele não salvou a menina que voou com a pipa, né? Tá, é, teve uma menina que voou com a pipa, ficou do lado pro outro, descontroladíssima. Claramente homenageando o padre do balão, né? Eu amo muito. E aí eu botei aqui pra Leoz ver a foto de Ryan, né? Ele tem cara de menino triste, né? Menino pidão. Uhum. Podia ser bicha esse aí, né? Ah, às vezes ele se descobre, né? Carinha de quem tá pedindo pica, né? Ele tá cara de pedir. Exatamente. E aí temos Blue aqui, né? Um sabor. Olha, Blue. Pô, que azulzão, hein? Ele tá de parabéns. Deixa eu ver se tem uma foto dele de sunga. Ele não é inocente, nem bobo. Nem um pouco. Aí a bombeira cantora, né? Grande bombeira cantora. Bombeira cantora. Maravilhoso, gente. Nossa, mãe. Ou lá em casa. Olha aí os irmãos. Genética boa, né? Porra. Se eu fosse o Chris O'Donnell... Se eu fosse o irmão dele, né? Uhum, não ia ter paz. Né? Cadê aqueles O'Donnell, gente? Eita, deitado na cama já, segurando a pingola. Cara... Vai vir a parte de coisa mais tomou insônia, na consciência, né? Olha aí, Leanne Rimes, nossa Bilba. A Bilba, ele é minha Reutemann do Netflix. Ai, gente, eu não sei explicar a minha alegria em ver a Leanne Rimes em cena, né? E parece que ela vai ter um pega pra capar nesse segundo episódio com a Arizona já, hein? Ah, é? É, vai ter um pega pra capar com a Arizona. E foi boa audiência, não foi? Da série? Foi um hit, né? Teve mais audiência que 9-1, não foi? Que eu vi? E no Hulu mais vista também. No Hulu, né? Primeiro lugar. Amo. Olha, e já nossos bombeiros vão acabar, né? Então vai ter que continuar nessa, né? É, menino, é aquele negócio. Eu acho que enquanto Angela Bassett quiser, né? Porque eu acho que quando a Angela Bassett acabar, aí realmente perde um pouco a graça, né? Eu amo que essa semana eles vão pra Lua agora, né? Vão, o nosso Velozes e Furiosos. A menina falou assim: finalmente o Velozes e Furiosos dos LGBT voltou. Que é isso, né? Cada temporada é uma megalomania diferente. É isso. E o Chris O'Donnell, menino, não estamos jogando fora também, não, hein? Ah, não tava mesmo. Não estamos jogando fora, não. Tem uma perninha. É bom que facilita, né? O canguru perneta tá garantido. Exato. Chris O'Donnell já tá com 50 plus, né? Olha o pedalinho que eu falei, né? Achei muito estereotipada, mas não sei se é isso é lá mesmo. Porque, gente, a base dele ser parecendo um celeiro, tudo de madeira, eu falei, gente, vocês são bombeiros. Pega uma faísca aí, já era, queima tudo uma vez, morre tudo. Aí os bombeiros vão precisar de bombeiro, né? Uhum. Olha, mas eu achei um mousse, gente. Eu gostei muito. Gostei também. Muito. Gostei bastante. Né? E, como sempre, uma premiere em três partes. Né? A nova tendência, né, do momento. Da ABC, né? É, estresse em três partes. É bom. E eles estão enfrentando um furacão, Leózio. Um tornado. Ah, né? Ah, é, porque tá tendo show de um rapper famoso lá, né? Rapper não, respeita Kenny Brown, que ele é cantor country. Ah, ele é cantor real? É, o Kenny Brown, ele é cantor real. E aí caiu as estruturas todas, eles estão tentando pegar um moço lá em cima, e aí tá vindo o furacão. O furacão tá 10 metros dele e eles estão lá normal, como se não tivesse, se tivesse 10 metros, estaria voando todo mundo, igual a menina da pipa. E as pessoas ajudam as pessoas, né? Ah, é, tem um momento emocionante, todo mundo lá levantando. Então. Né? Um bração veiudo. Eduardo com hiperfoco no peitão do Blue. Mas não tá um peitão? Porra! Um peitão. Imagina um carro de bombeiro. Imagina ele no concurso Garota Molhada. Uhum. Que beleza. É isso, né, gente? 9-1. Nashville veio aí e surpreendeu. Ah, nossa perneta favorita. Essa daqui se deu bem pra caramba, porque se livrou de Grey's Anatomy e vai ficar uns 15 anos aqui sendo milionária. Ah, isso é mesmo, porque isso aí capaz de durar uns 5, 6 anos, pelo menos. Vai durar bastante tempo. Dependendo da gente, vamos estar enaltecendo, né? Se Lone Star demorou 5 anos, né, amigo? Que era ruim. Exato. E eu assisti Lone Star todo, hein? Lone Star demorou 5 anos, aqui vai ser um sucesso. Vai. Eles têm que ter um gay ou uma sapatão aí, porque toda série tem que ter, né, do 9-1. É, até agora não tem ninguém. Eu acho que é capaz de ter sapatão. Eu acho que a médica latina é sapatão. É, então, pode ser que seja. Vai ser a cota, né? Porque antes era o casal gay no Tony Star, aí tem o Bucky bissex, e aí nós temos que ter a sapatão. Exato, o Bucky vai dizer que fala então essa barra, né, que ama a Ed, né, gente? Não larga esse osso. Ah, não, o Lone Star tinha os gay, a árabe e tinha o bombeiro trans. Eita, como é inclusiva. É, filha, vai, respeita a sigla. Perfeito. 9-1-1, qual é o seu lacre, né? Eu amo. Ai, ai. Mas vamos falar então de Grey's Anatomy, menino. Voltou aí, finalmente. Ah, não. Com a morte de um personagem muito querido, né? E importante, né? Importante, né? Todo mundo ficou como? Exato. Não, essa matéria no Google Gloss pra mim foi o auge, né? Grey's Anatomy volta com morte impactante de personagem muito querida pelo público. Viado, o público nem sabe quem é Doutora Beltrán, pelo amor de Deus. Viado, ela ganhou um nome nesse episódio. Nunca tinham falado que era Mônica. Porque ela só tinha o sobrenome, né? Ela uhum. Eu fiquei assim, achei um pouco. E assim, eles brincam bastante nesse primeiro episódio, porque quem tá pela bola 7 ali no Bico do Corvo é a Link, que tá o episódio inteiro no Bico do Corvo. Liga pra Jo, fala, ai, vou amar nossas filhas mesmo morto. Ai, meu sonho, né? Jo sendo amparada pro Dr. Cobalto com a cabeça arrebentada, né, minha? Que loucura. Meredita sem poder entrar no hospital, né? Porque o segurança não deixa, né? Fala, cadê teu crachá? Quebrando a porta. Não, assim, eu tenho que falar que essa cena da Ellen Pompeo arrombando a porta da clínica da Bailey. Porque a Ellen Pompeo é essa pessoa de personalidade muito forte, né? Sim, voz potente, né? Exato, que tem uma presença, né, cara? Então, quando ela assume essa persona assim, de tipo, vou fazer tudo que precisar fazer, tudo que estiver ao meu alcance pra salvar vidas, você realmente acredita. E aí, eu amo que ela fala pra Dr. Pompom, me dá esse esse negócio aí. Cheguei na hora boa, me dá esse negócio aí. Olha aí. E aí, menino? Ela, com toda aquela potência. Ai, meu Deus. Eu levantei e aplaudi, porque eu achei que mereceu muito, gente. Porque seu Pompeu não me decepcionou em nada fazendo essa coisa com esse arrombado lá do. Inclusive a grande justiceira da medicina, né? Uhum. Sim. Ai, gente. Que ela tava abrindo gente na clínica, ensinando o namoro de Simone Nova a fazer transvaginal. Ah, é. Doutor Pompom querendo fazer. ultrassonografia com um negócio transvaginal, né? Sim. Não, e ela. E eu gosto muito também que Maria Edith é a maior médica do planeta, mas a outra tava sendo atendida por ele e não sabia que era ela, né? Pois é. Já apareceu. É uma das internas que eu mostrei na foto, né, da semana passada. Doutora Dani. Que já sabemos que vai ser a nova Glasses, né? Achei a também. Gostei dela. É ela, aquele o moço belíssimo, que é da doutora Sidecut. Pompom. E quem que é a outra? É, a outra não apareceu. Né? Mas é porque o doutor Pompom é um chatão, né? Acontecendo um monte de coisa e ele só querendo pegar a Simone. É porque aparentemente vai ser o único traço de personalidade dele, né? Uhum. É. E doutora Sidecut já tá com o cabelo diferente do da finale passada, né? Já. Eu amo. Nossa, eu tô vendo aqui que quem dirigiu esse episódio foi a doutora Mandy Jackson, né? Ah, certo. Grande Debinha, né? Ela teve. Apareceu, não apareceu? Apareceu, protegeu seu marido. Uhum. Falando pro doutor Cobalto. Não aceito. Não vai, vai se tratar garoto. Inclusive, eu tenho que dizer que essa semana eu tava assistindo Doc, né? Que é outra série médica que eu vejo, da Fox. E eles copiaram o plot de Dr. Cobalto, né? Que apareceu um paciente lá que não tava conseguindo descobrir o que tava acontecendo com ele. Não conseguia descobrir o que tava acontecendo com ele. E aí descobriram que ele tinha feito um implante de quadril. Olha de aí. Cobalto, e o Cobalto estava envenenando ele. Gente, mas segundo o Henrique, esse plot do Cobalto acontecia muito em House, Dr. Horse. Gente! É. Olha, eu até trouxe aqui a cena, né, de doutora... da nossa querida Seu Pompeu. Amanda não viu, né? Amanda não vê, Grisa, né? Oh, Amanda não viu. Mas eu trouxe pra você. Ah, então você perdeu o impacto, né, da morte que teve, né? Pois é, não sofri esse impacto. Toma, ó, Seu Pompeu, gente. Ela tá do lado do negócio e manda o menino pegar pra ela. Eu acho um abuso. Ela tá do lado. Amei. Olha lá, stay back. Que isso, Vanda lá. Eu amo muito, porque ela tá do lado do bagulho. Do lado, não tem ninguém na frente dela. É só ela e o bagulho. E aí ela mexe pro Dr. Pompom, pega pra mim. Pega você. Não sou seu empregado. Mas é, fala, meu. Como é que é, meu? Minha residência só começa amanhã, eu, folgada. Eu mandava pra ela falar: uma mulher branca, loira, querendo que o homem negro seja o empregadinho dela. Okay. Buscando não, as coisas. Mas, ó, falando sobre a grande personagem querida, Mônica, né? Quem descobriu o nome. Eu acho que teve uma fala dela que deixou muito claro pra mim que ela ia morrer, mesmo eu já sabendo, eu saberia nessa cena. Tá ali a Adelaide querendo operar a criança, né, mas sem saber como. E aí, doutora Mônica fala assim, Adelaide, Jules, você sempre faz isso. Você começa a surtar e eu tenho que te acalmar e não sei o quê, e uma hora isso tem que parar. E aí eu parei pra pensar assim, eu não lembro... de uma cena de Adelaide com a doutora Mônica nessa série. Já ter surgido essa super parceria entre elas agora. Dela ser a mentora, né? Ai, mas se eu não me lembro, se eu não me tiver enganado, quando a doutora, grande doutora Beltran chegou, uhum. Adelaide queria ser pupila dela, ficava enchendo o culhão. Uhum. E aí a doutora Beltran desovou ela pra marido de Maggie. Então, e aí não foi mais nada. Quem trabalhou com ela mais foi o Dr. Costinha e Mike Ching, que estão atrapalhões o episódio inteiro. Salvando a grande amiga de Owen, né? Não é? O milagre da chefe, né? Doutora Tess. Exato. E aí, essa coitada dessa mulher tá o episódio inteiro, Amanda. É, o hospital desabou ali, né? Por causa da explosão. Olha a explosão. E aí ela ficou sentada no chão com uma máquina em cima dela, tipo, no colo dela. E aí, ela fica ali. Não, porque caiu, estourou tudo, tá. Caiu a máquina. Não conseguiu tirar. E aí, ela fica o episódio inteiro sentada dando ordem pra outra, né? A grande pupila dela. Uhum. E aí, o Henrique, sei lá, por uns 10 minutos de episódio, falou assim: tem um negócio ali do lado do negócio que tá caído nela que serviria de alavanca, né? Se alguém de repente tivesse pensado, em usar e tirar o negócio dali de cima dela, talvez ela ficasse bem. Amigo, a viga caiu em cima do Link e enterrou metade da barra no rabo dele. E ele tá lá vivo. E a mulher caiu o negócio no colo dela, ela morreu. Não, ela e morreu. Se vocês notarem, morreu. Ela morreu de ficar sentada. Morreu de sentar, né? Senta. Porque assim, a desculpa que eles dão é... Tanto que eu acho maravilhosa a cena que os bombeiros estão lá quebrando tudo pra entrar. Eles só falam assim, stand back! E aí empurram a porta e caem umas duas mesas de papelão assim e a porta abre facinho. Então qualquer pessoa que tá dentro da sala, né? Podia ter puxado as mesas e saído. Opa. Mas não, né? E aí a Adelaide tá lá abraçada com a morta, a mulher já toda azul, sentada. E ela fala assim, vocês chegaram tarde demais, ela já se foi. E se eu fosse dos bombeiros, eu ia dizer assim, mas eu não vi atrás dela, não tinha. Não sei nem quem é. Grande Mônica. Não, e a médica muda, né, que tava lá com a Adelaide, não fala um A, aquela vagabunda. Sim. E a vontade também deles dizerem, ué, mas você podia ter feito alguma coisa, a alavanca aí do seu lado. É. Podia ter ajudado ela, hein. Eu falei que eu não sofri um impacto com a morte, mas pelo que eu vi aí nas internet, ninguém sofreu esse impacto, né? Porque não foi impactante. Porque ninguém conhecia ela, né? Ah, perfeito. Ai, amiga, Amanda, essa personagem, ela foi tão relevante, porque assim, quando ela entrou, a Amélia ficou afim dela, ela deu esperancinha, daqui a pouco não pegou a Amélia. Então nem pra sapatonear serviu. De repente começou a pegar o marido de Maggie, que também é um grande figurante até hoje na série, né? Então, assim, dois figurantes juntos. Uhum. E aí, por último, o plot dela é que a ex-mulher dela tava pegando a Adelaide, que é essa pupila dela, assim, tudo off-screen. E aí ela se encontrou na sala de cirurgia e ficou um clipão. Poxa, realmente. Então, assim, o personagem... impactado, falou que Grey's Anatomy é homofóbica, né? Tava matando uma bissexual de novo, né? Amigo, mas isso aí, brancofóbico e homofóbico, o Grey's Anatomy sempre foi, né? Uma bissexual que não exerce, né? Já tem velha. Pois é, então, né? Representatividade tá feita. As pessoas querem pois é. Já tem a Amélia e já tem a Adelaide. E tem Ted, né? Também. Ted aí passando por esse momento difícil, né? De ter que operar com o Owen depois de Ted virou, né? Bissexual do nada? Sim, ela pegava... Pegou Sofia Bush! Sofia Bush. Não, mas ela pegava antes, ela tinha um grande amor, que era... Como é que ela tá mulher? Era que a gente não conhecia, né? De The Fosters. Ah, é verdade! Verdade! Sempre essa coisa off-screen, né? Sim. Não, esse teve todo o flashback dela com o Lena, chupando o Shark e tudo. Passado, vou procurar essa cena. E aí, menino, teve esse plot já aqui da abertura do casamento, né? Dela e do Dr. Owen querendo abrir o casamento. Porque Owen queria comer a amiga dele e ela supostamente queria comer Sofia Bush. Aí eles abriram o casamento. Aí Owen não pensou duas vezes em sentar a vara na melhor amiga. Foda-se. E aí. Sofia Bush. Não é que o Owen não pensou duas vezes, é que ele passou três episódios chorando por causa dessa história e Ted falando: faz, por favor, eu queria. Ai, come outro, não aguento mais você, ó, chata porra. Aí, menino, passou um episódio inteiro de Ted e Sofia Bush fazendo PowerPoint o episódio inteiro, tentando desovar a Bailey, né? Que Bailey tava só querendo que Sofia Bush fizesse PowerPoint. Aí, na hora que elas desovaram, Bailey foi embora, elas falaram, porra, é agora. E aí, começou beijo aqui, mão ali, colar. Só via Bush já entregue, né? E aí, Ted falou assim, menina, não posso, porque amo meu marido. Ah, Sofia Bush já com a boca nos grandes lábios de Ted, ela me solta aí. Já lançou da sua grave voz ali, né? É... Pronta pra atacar de DJ. E aí tinha que juntar a Sofia Bush com o Ellen Pompeu, né, pra poder dar aquela potência. Nossa, imagina, ia ser um grito, né? Podia cantar Golden, né, ao vivo, né? Guritano. Ai, eu amo. Eu amo muito, gente. E Link sobreviveu, né, menina? Apesar de ter uma viga em cima dele. Que entrou um parafuso dentro do rabo dele, né? Lá tipo... Levaram ele pela escada do hospital. Aí ele falou, né? Gente, levaram pra escada, depois, não, tem que voltar. E voltaram pra sala de cirurgia pra fazer as coisas. A cena horrorosa, a viga perfurando a clavícula do querido. E aí, botaram ele pra falar com o Joe, né? Super sutil, dizendo assim, ai, Joe tá aqui, ai, fica tudo bem. Ela nem sabia que ele tinha sofrido acidente. Então ele fala assim, mas just in case, tem uma chave na gavetinha ali, todas as minhas senhas de banco. Que ela poderia já ter, né? Que afinal ela é casada com ele. Exato. Aí ela fala assim, não tô entendendo o que você tá falando. Ele fala assim, ai, amo você, amo minhas meninas. E aí, Bailey, deixa ele falar, deixa o homem falar. Aí, tipo assim, o homem começa a se gritar todo. Em vez de alguém pegar o telefone e falar pra Joe, oh, tamo com ele aqui, vamos levar. Não, eles deixam a coitada no vácuo lá, o Dr. Cobalt. A mulher grávida com problema de pressão, acabou de levar um tiro num posto de gasolina. Exato, o Dr. Cobalt saiu da sua própria maca pra poder deixar o Joe deitar na maca dele, né? Eu falei pro Henrique assim, imagina que maravilhoso seria esse episódio se Link e Doutora Mônica sobrevivessem e Joe fosse a morta por causa de pressão alta. Ia ser tudo. Eu amo! Eles podiam matar os gêmeos, filhos do Afonso Reutemann também, né? Na barriga de Joe. Eu amo. São gêmeos. E aí, meninos? Gêmeos. Tivemos aí o Dr. Costinha, né, gente? Dr. Costinha o tempo inteiro ligando pro Dr. Sidecut, o dia inteiro, dia inteiro. E Mike Chang falando assim: garoto, para de ligar pra ela, ela tá bem. Se tivesse mal, a gente já ia saber. Entendeu? E aí, enchendo o saco. E aí, quando ele vem, né? Quando ele vê o Dr. Sidecut, e Dr. ele fala assim: ai, voltamos, né, amor? Vamos ficar junto. E aí, Dr. Sidecut fala assim: alto lá, cara pálida. Acho que não é o melhor momento pra gente ficar junto. Não, achei muito maduro ele também, né? Porque ele tá, eu te amo, não importa o que aconteça, não sei o que. Ela fala, dormir com outra pessoa. Aí ele, vira as costas e sai correndo. É. Ele é sempre muito maduro, Dr. Costinha, né? Muito. Dr. Costinha é um exemplo vivo, né? De como ser maduro. Olha, eu amo, gente. Mas como é uma série que me entretém muito, né, gente? Eu fico maravilhado. Menina, eu fiquei como que quando começa a cirurgia de Link, né, no meio da rua, porque não tem onde operar, Bailey fala assim, poderia ser muito fácil resolver o problema desse homem, mas ele tem muito músculo. Ah, o soco na minha cara. É, mas eu, realmente o Link tá em sua melhor forma, amor. Ele tá, infelizmente a cara dele não tá ajudando, né? Ele deu uma embarangada, Chris Carmike. É, era uma derretida, né? É, preferi ele na Nashville, saudades. Como cantor gay. Sim, né? Também. Bons tempos que não voltam mais. Mas assim, gente, Grey's Anatomy sempre entrega entretenimento. Eu fico sempre muito maravilhado com tudo que essa série pode me fornecer. Sempre, é, tirando sempre. Tudo que é ruim. É bom. Muito ruim. Né? Exato. E falando em coisa ruim, né, menino? Eu e Amanda Nudes vamos falar aí de um filme de mistério, né? Ah, meu Deus. A gente gosta de mistério. O mistério é como um filme de uma hora e meia pode se passar em 10 horas e 53 minutos. Sim! Que vamos falar de A Mulher na Cabine 10, né? Novo filme de mistério da Netflix aí com Keira Knightley. Né? Meu Deus, se meteram com essa droga. Keira Knightley. Nesse filme, menino, Keira Knightley é uma jornalista, né? Uma jornalista aí que quer. Idealista, quer mudar o mundo, fala, doa quem doer, né? É o Leão Lobo das notícias, né? Dignidade já. Dignidade já. Abrão, né? É isso, que ela quer fazer um jornalismo meaningful, né? Que pode mudar o mundo. E ela tá voltando de uma licença, porque ela passou por um trauma, ela viu uma pessoa ser assassinada. E a primeira matéria dela é ficar alguns dias num iate de bacana, né? Saindo de Londres em direção à Noruega. Né? Dr. Odyssey? Isso. Porque uma filantropa, né? Uma milionaire, convidou ela lá pra ela participar. E aí vai ter vários ricos excêntricos e tal. Ela é casada com Guy Pearce, né? Essa milionária moribunda, que ela tá com câncer. E a Keira Knightley, quando ela chega no iate, você vê que ela não sabe que tem que tirar o sapato pra entrar no iate. Ah, eu também ela... não saberia, então eu não julguei. Porque pra mim só tira sapato no Japão. Pois é, aparentemente, né? No iate também não se usa sapato. Não se usa sapato. Aí, menina, ela tá lá vendo, aí tem várias personagens que não servem pra absolutamente nada, né? É verdade. Porque, assim, e assim, se você pega pessoas que são desconhecidas, né? Tipo, Doutora Helm em Grey's Anatomy, ou algum dos internos de Grey's Anatomy, eu falo, tudo bem, eles não vão ter relevância. Mas aí, eles pegam a... Pegam a Kai Scodelario, pegam aquela, a Hannah Waddingham, pegam o David Morrissey, né, que foi o homem lá, governador de Walking Dead, pegam várias pessoas que são conhecidas e botam eles no filme pra eles não fazerem absolutamente nada o tempo inteiro. Eles não fazem nada. Mas, amigo, não é assim. Você não teve a impressão no início de que a gente já sabia a premissa, né, do filme, então a gente já sabia que ia acontecer alguma coisa grave nesse iate. E conforme eles foram sendo introduzidos, o que foi ficando na minha cabeça é, todos eles sabem exatamente, eles vão saber o que aconteceu e vão tirar a menina de maluca, a repórter de maluca. Mas não, nem para isso eles serviram. Nem para isso eles servem. Porque o que acontece, Léo? Eles têm lá eles estão lá no iate, a viagem vai durar acho que 4 ou 5 dias. E aí a Anne, que é essa milionária, ela chama a Keira Knightley lá e fala assim, chega aí, pega um negócio aqui no meu bolsinho. E aí ela fala assim, escrevi esse testamento aqui, aonde eu digo que eu vou deixar todos os meus bens pra filantropia, né? E meu marido é um escorado e não vou deixar nada pra ele, né? Caixão e vela preta. E aí ela fala assim, ah, tô muito cansada, amanhã a gente continua, tudo bem. Keira Knightley vai pro seu quarto, sua cabina, e aí ela tá lá, não sei o que, de repente ela vê uma movimentação, escuta uns barulhos, quando ela vê uma pessoa caiu dentro da água. Aí essa mulher começa a chamar todo mundo no navio, meu Deus, caiu uma pessoa, vi sangue na parede, e todo mundo fica assim, garota, tu não viu nada? Ninguém caiu, não. Cara, não tem assim, ninguém nessa cabine. Exato, a tal, que a Keira Knightley tá na cabine 8, né? Aí eu falei, mas tá, e a mulher na cabine 10 fica onde, né? Aí, aonde aconteceu a tal coisa que ela viu, foi na tal cabine 10. E aí todo mundo começa assim, mas não tinha ninguém cabine 10, não. Garoto, que cabine 10, ninguém ficou cabine 10. Cabine 10, eu não lembro de cabine 10 nenhuma. É isso, cabine 10 tá fechada, menina, para de ser doida. E aí, menino, Keira Knightley começa essa investigação, né? Aí ela abre o ralo do banheiro, aí acha cabelo louro, aí ela vê numa foto, vê uma foto que o ex-marido dela tirou, que tinha uma mulher loura numa festa, e ela acha que a mulher loura tá no navio, mas ninguém viu a mulher loura, ninguém sabe quem é a mulher loura. Ela começa a falar, eu tenho certeza que a mulher que caiu no mar, porque assim, primeiro, era essa ela mulher. Não tinha visto nada, porque a mulher caiu no mar no meio da noite, ela só ouviu uns barulhos, chegou lá e ouviu um splash na água. Mas ela, não, essa mulher... Não serei minha vida, né? Exato. Com certeza essa mulher da foto é a mulher que caiu na água. Tenho certeza. Essa mulher é a mulher avulsa. Fonte e voz da minha cabeça. Exatamente. Vozes mesmo, porque, né? Já tava sendo tirada de maluca, né? Exatamente. Aí essa mulher fica assim, fazendo essa investigação. Detalhe, a Amanda falou que o filme tem 1h32, tá? Isso, 1h32 com os créditos. Então o filme termina ali com 1h28. E aí a gente sabe qual é o twist do filme antes de 1 hora de filme. Você fala assim, gente, mas esse twist é pro filme acabar agora, né? É. E aí eles mantêm a Natalie Portman, a Keira Knightley presa num convés durante 28 minutos. Sim. Só a principal do filme. Exato, ela fica presa num convés. Porque, conta pros meninos qual era o grande mistério. O grande mistério é o seguinte. Realmente, a mulher que ela viu cair na água era uma mulher... Ela realmente viu uma mulher cair da água e era a filantropa que foi jogada pelo marido porque ele tinha um plano. Ele levou uma sósia dela, que ele encontrou a mulher na internet, botou um software de reconhecimento facial... Pra colocar alguém bem parecido assim com a mulher, contratou a mulher pra ir ensinar. Não usou IA. Não usou IA. Isso aí, ó. Tá vendo? Exemplo pra certas pessoas. E aí, ele contratou essa mulher e aí falou pra mulher: olha, eu vou me livrar da minha mulher e você vai entrar no lugar dela. A gente vai raspar sua cabeça também. Vamos fazer uma maquiagem de moribunda. E você vai assinar o testamento. Você vai mudar o testamento. passando tudo pro meu nome e vai fazer uma declaração pública disso. Porque aí, e aí depois você vai morrer. Assim, morrer entre aspas, né? Você vai sair de cena, eu vou dizer que você morreu e aí é isso aí. Só que no meio do negócio, no meio desse plano dele de substituir, a mulher verdadeira pegou uhum. eles dois no quarto. E aí ela foi de base, né? Porque ele tacou ela do barco. Então, a verdadeira. A verdadeira. E aí a falsa ficou tentando sabotar a jornalista, né? E aí foi ela que prendeu a jornalista no convés do navio. E a jornalista falou assim, não, cara, você tem que contar a verdade. Você tem que falar para todo mundo o que aconteceu. Ela, pô, ninguém vai acreditar em mim e eu preciso desse dinheiro que ele vai me dar. Porque eu tenho uma filha e aí eu perdi a minha filha porque eu não consigo sustentar ela e eu quero recuperar minha filha de volta e tal. Aí a jornalista fala, minha linda, você viu ele matar a própria mulher, você acha mesmo que depois que você assinar essa merda, ele vai deixar você viva? Você tá louca? Óbvio que ele vai te matar, ele vai deixar uma prova viva do crime que ele cometeu andando por aí. Aí a mulher, porra, começou a pensar, né? Não tinha ela pensado nisso. Ela tem um ponto. E aí elas fazem aí uma trama de conseguir deixar a jornalista presa lá no convés até o navio atracar, né? Eu tô falando navio, gente, mas é um iate. É o navio desabar, né? Exato. E aí até o iate atracar, e aí depois ela falou, ó, vou deixar a porta aberta do convés. Igual aí, a Luca, né? Exatamente. Uhum. Se você conseguir sair, parabéns. Porque eu também, se ele descobrir que eu descontei tudo, ele vai me matar de qualquer jeito. Então vou seguir o baile. E aí ela segue o baile, só que o ex-namorado... Segue sua anão, né? Oi? Segue sua anão. Seguiu sua anal. Segue sua anal. E aí, o namorado da jornalista, o ex-namorado da jornalista que tava lá, ele estranhou muito, porque ela não saiu no barquinho depois que o iate atracou. Ela falou, ué, cadê fulane? Aí, uma das empregadas lá do navio falou, ó, fulane tá descansando, que o médico viu ela que ela tá, né, meio surtada, então ela vai depois. Aí ele fala, não, então eu vou lá atrás dela. Tô achando muito estranho esse negócio, ela tá muito sumida, porque ela já tava há 20 minutos do filme no convés, né? Uhum. E aí ele vai atrás dela. Só que aí, meu irmão, o barraco já tinha desabado, porque a jornalista saiu do convés, o tal médico, que era o médico da moribunda, e tava concomunado com o marido, né, da moribunda, já tinha encontrado ela pra matar ela. É que o cara mandou, ó. Acha ela e mata ela. E aí ia o namorado... Ia dar uma injeção de metanol nela. Exatamente. Só que aí o namorado chegou, brigou por ela, tomou uma surra, mas conseguiu impedir que o médico matasse ela, só que o médico acabou matando o cara. O namorado. Uhum. Foi demais. E a jornalista pulou na água e foi nadando até uma ilha... E depois ela conseguiu... Água congelante. Uma água congelante. Ela saiu, chegou numa ilha, ela encontrou um barraquinho que tinha, olha só... Roupa. Tinha uma lareira. Lareira. Madeira cortada. Madeira cortada. Um fósforo. Olha aí. Então ela conseguiu ali se aquecer o suficiente, né, pra ir atrás... Do pronunciamento, né? Que a sósia da mulher ia fazer. Aí conta, Sácia, como é que foi o grande pronunciamento? Aí, menina, ela chega lá, um grande evento, né? Que tá todos os personagens do filme que não tiveram fala até então. Sim. E aí Guy Pearce fala, ei, menino, minha mulher veio aqui anunciar, né? Fazer seu pronunciamento. Ele fez ela assinar o Novo Testamento, onde ele fica com tudo. E aí, na hora que ela vai falar, parece que era a Natalie toda vestida de para matar. E ela fala assim, já estão sabendo da novidade? Sim. E aí, Guy Pearce, eu amo que a relação dele é naturalérrima, né? Sim. Que ele fica, tira essa mulher daqui! Essa mulher tá fazendo a doida! sai daqui, mulher! E aí, a falsa, né, falsa moribunda fica assim, deixa ela falar, deixa ela falar, eu quero que ela fale. E ele tá, você tá maluca? Ela não tem nada a dizer, tira ela daqui, segurança! Tá, Miriam, cadê tua voz? E aí ela fica, eu quero que ela fale, a falsa moribunda, eu quero que ela fale, quero que ela hable. E aí, menino, tudo que a Keira Knightley, Natalie Portman, tudo que a Keira Knightley tem é uma cópia do testamento lá da falecida, que ela dobrou, né, botou dentro da capinha do celular, caiu no mar. Caiu no mar, um papel todo cagado. Que ela secou na lareira também, né? Ela secou na lareira. E aí ela leu o laudo, né? E aí, menino, Guy Pearce fala assim, eu vou te matar, sua piranha, no meio de todo mundo. Sim. E aí todo mundo, o que é isso? Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ele está completamente maluco. Aí ele pega a falsa moribunda, bota uma faca no pescoço dela, sai correndo. Aí, nisso, menino, tem uma governanta do navio que, né, ficou lá, aparecendo. De repente, essa mulher me saca um trabuco, doida pra dar um tiro em Guy Pearce. Ela fala, eu não tenho visão. E aí, menino, Natalie Portman se joga em cima de Guy Pearce. Aí ela consegue dar o tiro, o homem cai no chão, né? Mas eu não entendi uma coisa. Ah. A sósia de IA humana. Ela ia chegar num pronunciamento só dizer, deixo tudo com meu marido, minhas ações da TCA, para Marco Aurélio cuidar, e é isso. Tinha. Digital, não me liguem. É isso. E as pessoas iam acreditar e dizer, nossa, que mulher, né, altruísta. É, não, o que ia provar mesmo era o documento, porque ela alterou o testamento. Mas ele queria que fosse uma coisa que ela dissesse publicamente para que fosse, para que não ficasse muito suspeito. É, porque todo mundo do conselho sabia que ela ia tirar ele do testamento. Uhum. Tanto que quando ela vai assinar o papel, as pessoas ficam assim, mas tem certeza que você vai assinar? É isso mesmo? É isso mesmo que você quer? Não, mas se todo mundo sabia disso, digamos que eles acreditassem que era ela falando isso, eles iam dizer, ela foi obrigada de alguma forma e tal, né? Tipo. É... Poderia. Num filme de verdade, talvez isso poderia acontecer. Na vida real, talvez. Né? Num filme melhor, talvez isso acontecesse. Mas no caso desta bomba atômica aqui... Amigo, ele contratou uma sósia. Todos os sócios foram pra reunião do testamento. E ninguém, nem a governanta, nem os delegados do IA, ninguém... Virou e falou assim, tá esquisita, né, menino? Né? Tá falando coisa com coisa? Tá diferente, né? E a Sosa tem a mesma voz? Aparentemente, sim. Aparentemente, ela é separada da maternidade. Separada da maternidade. Entendi. Aí. É isso. E aí, Guy Pearce foi de base. Com a intenção de giving back. Ela lá. Se ele estivesse aqui, eu acho que Alfred seria muito proud of. Chegando toda bonita. E eu vou certamente. I'm sorry. Sorry for the interruption, security. Ladies and gentlemen, but Anne Lyngstad has asked me to make sure that her story is told properly. Just a second, everybody. We'll todo mundo, meu Deus. This is ridiculous. This woman is. Todo mundo, meu Deus, essa maluca de novo fazendo uma notícia. Eu quero que ela fale. Fala mesmo, habla. That's enough. Please take her up to that. I said, let her speak. E por que a Sosa quer que a mulher fale? Pra ela falar a verdade. É, pra ela sobreviver, né? Pô. Ela não foi contratada. É, mas a Keira Knightley falou que se ela fizesse tudo que o Guy Pearce queria, o Guy Pearce ia matar ela no final, queima de arquivo. Entendi. Entendeu? Ela nem precisava que a Keira Knightley falasse nada, então ela podia dizer, sou uma sósia de ar humano. Não vou fazer pronunciamento nenhum. Olha lá, eu amo a grande cena de ação. Ele com uma faquinha de passar manteiga, ameaçando ela. A faca não tinha nem coisa, corte, fio. Dona governanta saca uma pistola do nada, plau! A pistola não, né? Uma espingarda, meus amigos. Podia ter sido na cabeça. É, burra, né? E olha que ela tava de mira, né? E eu não consigo, ela tem uma visão limpa, né? Eu amo, é uma cena muito empolgante, como todo filme. Empolgante. empolgante demais. É, né? Porque, assim, ele podia simplesmente ter matado a mulher. Ou então, fugido. Ele chegou no barquinho, largava a mulher lá e caía no, na vida. Mas não, ele ficou exatamente ali, vou matar você, vou matar você. Gente, coisa de, sei lá, HQ. Coisa de idiota, né? Horrível. Ai, pavoroso. É, não. E ele, como a Amanda falou, ele é um filme que, impressionantemente, ele dura 3 dias, cara. Sim. Quando tu pensa que ele... Tu olha o contador e ele tá sempre ali, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. O Sasser falou que os figurantes não têm fala nenhuma, mas eles têm. É sempre a mesma fala, só que a cada 5 minutos é um diferente falando. Você tá maluca? Você tá Ela é muito doidinha! Você é muito doidinha! Eu não sei que... Gente... Sério, esse filme poderia ser um episódio de 35 minutos de uma série. É isso. Os figurantes. Dona Branca, seu armando na linha 3. Eu amo! Sim. Dona Helena, mais uma consulta aí, hein? A senhora. Eu amo. Vocês não viram Limpa, né? Graças a Deus, né? Deus é bom. Graças a Deus. Limpou do coração de vocês. Porque se esse filme demora a acabar... O Limpa, ele é simplesmente a cura da insônia, assim. Se você tiver com insônia, você assiste ele, né? É um filme chileno, que o plot dele é... Tem uma empregada, véia, feia, que cuida de uma criança insuportável. Aí a família faz aquele padrão de empregadas, né? Fala assim, nossa, da família. Mas tá sempre humilhando ela. A mãe dela quebra a bacia, fica moribunda, ela não pode viajar, porque tá na época das festas e não pode deixar ela sozinha com a criança. Ela vai ficando amiga do homem do posto de gasolina, do frentista. Aí a criança começa a gostar um pouco dela. Aí ela conhece um cachorro, na verdade um cachorro mesmo, né? No posto de gasolina, começa a levar o cachorro pra casa dos patrões, sabendo que não pode. Aí ela fala pra menina assim, não conta que o cachorro tá aqui. Aí um dia o cachorro morde a menina fica com raiva. Aí tem que tomar injeção, não sei o quê. Gente, aí com raiva mãe... mesmo, a doença, a raiva? Não. Socorro. Aí a menina conta pra mãe que o cachorro tá lá, né? Aí ela fala assim, a patroa fala, não quero cachorro, tira esse cachorro daqui. E aí o cachorro vai tentar passar por debaixo onde ele costumava entrar, só que agora tem uma cerca elétrica. Então o cachorro começa a levar choque, até o cachorro desmaiar, se ficar semi-morto debaixo da cerca elétrica. Choque por aí, né? Aí a moça empregada tinha se afeiçoado muito ao cachorro, aí tá vendo ele sofrer. Aí tá rolando umas invasões nas casas, estão roubando as coisas. E o patrão dela comprou uma arma. Ela entra lá dentro, pega a arma do patrão e plau no cachorro, pra acabar com o sofrimento dele. Mas, gente... Meu Deus! Tudo isso na frente da patroa e da menina. Nossa, ainda bem e das crianças, né? Aí a patroa fala assim, esteja demitida sua cretina. Aí demite a empregada feiosa tá indo embora. Aí quando ela tá no ônibus pra voltar pra cidade dela, ela recebe uma ligação que a menina ficou tão triste com a saída dela que se jogou na piscina e morreu afogada. Gente, setembro amarelo! E aí acabou o filme. Socorro! É. Olha, ainda bem que eu não vi isso, meu Deus. Meu Deus! Só que isso em 2 horas, né, amigo? Eu resolvi resumir em 2 minutos. Não, vale. Obrigada, toda sabe, forma de feitiçaria, né? Sim. Mas o filme demora 2 horas e é uma chatice sem fim esse filme, meu Deus do céu. Meu Deus. E é baseado em livros? Não, sabe? Não. É na Bíblia. Ah, tá. Eu pulei esse pedaço. A Bíblia é segundo Carol Conká, né? Limpa. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia. Limpa. Mas pôde. Mas agora, vamos trazer a minha amiga Zanon de volta para falar de cachorrinhos. Cachorrinhos! Que não são mortos, nas peixes. Que agora tanto. Porque aí, filme número top 3 aí da Netflix da semana, né? Caramelo. Né? Caramelo. Filme Chocolate. Protagonizado pelo Doguinho Amendoim e o Rafa Witt, né? Rafa Witt nosso também Twink, aí. Né? Twink de 30 anos, né? Porra. Rafa Witt, né? Aí tem uma moça avulsa, que é a namorada dele, que ninguém conhece. Né? E aí temos como famosas, temos Carolina Ferraz como dona do restaurante. A Demara, como, né, sous-chefe. Sempre maravilhosa. Best do Rafa Witt. Uhum. Best do Rafa Witt. Temos Noêmia, do Porta dos Fundos, maravilhosa, como amiga da Vulsa. Uhum. Temos Paola Carosella, né, como Paola Carosella. Fez a faxina? Faxina. Faxina. Faxina. Ah, faxina. Eu amo. Temos Cristina Pereira, como fazendo o papel de Cristina Pereira, né, como sempre. Uhum. E Roger Gobet como o primeiro chefe do restaurante de Carolina Ferraz. Que isso, né? Hein? Olha aí. Roger Gobet. Então, gostei de Malhação, né? Também conhecido como Roger Gobet, que era como eu chamava ele, tipo a atriz Toni Collette. Eu amo a atriz Toni Collette. Qual que era o nome dele na Malhação? Touro. Touro, né? Touro. Exato. Que ficava quando ele era um touro, né? HIV, uhum, né? Não, ele... Não, Samara Filippo tinha e eles ficavam nessa, se ele continuava com ela, tá toda a discussão, né? Gente, vocês lembram das coisas, né? Ai, nossa, eu não lembrava disso, não. Admiro muito essa memória de vocês. Mas e aí, Zanon, conta pra gente o que que é, o que que temos desse filme de Caramelo? Menina, Caramelo, na verdade, tem Rafa Witt, que ele estava lá no restaurante, e aí vai uma crítica lá de... Que é Paola Carosella experimentando as comidas, né, de touro. Uhum. E aí, touro vai falar assim, ai, vamos lá, vamos comer a comida do touro, né, que é sempre a mesma coisa, sempre, né. Aí ele tava... O que que deu a comida errada, que ele voltou a comida? O cachorro comeu a carne seca. Comeu a carne seca, aí não tinha como fazer, né. Aí touro fala, ai, tô puto, não quero matar mais essa aqui, coisa. A grande participação dele de 3 minutos. Sim. Isso. E Rafa Witt é obcecado por coxinhas, né? É, né? Porque ele quer muito fazer essa, reproduzir essa grande coxinha da mãe dele, né? Que era uma grande coxinheira. Aí ele fez a coxinha com carne seca de resto e deu pra Paola Carosella. Falou assim: uma coxinha? Você vai me dar coxinha? Ah, eu prefiro faxinha. Na faxina. Aí ela come a coxinha e vira um grande mousse no restaurante, né? Carolina Ferraz, a partir de hoje, tem coxinha e Rafa Witt agora é o chefe oficial. É isso. É o chefe. E ele tá tendo umas dor de cabeça também, né? Nesse meio tempo. Ele toma uns Dorflex lá pra passar dor de cabeça, que o mundo gira, né? Uhum. E ele tá lá. Nesse meio tempo tem esse caramelo, né? Que ele come o. Come o... a carne, né? Mas aí começa a seguir Rafa Witt. Rafa Witt vai pra casa, chega em casa, tá o cachorro chorando lá na chuva. E aí caramelo passivas seguiu. Passivas na chuva. É, passivas na chuva apresentando, né? Aí ele fala assim, aí Rafa Witt fala, vem, sobe aqui, vai, não vai ficar aí sozinho, tadinho, bonitinho, né? Aí o cachorro sobe, ele arruma lá a caminha e fala, você vai dormir aí. Quando ele acorda no dia seguinte, a casa tá toda destruída pelo cachorro. Olha, caramelo. Que demônio de cachorro. Claramente, Rafa Witt morava num conjugado em Copacabana. Uhum. E aí o filme começa a sair, essa grande amizade, né, que tem o Caramelo com o Rafa Witt. Exato. Sendo cozinheiro, Caramelo, né? Uhum. E Caramelo é essa pessoa, né? Esse serzinho, né? Essa pessoa. Que é muito vida louca, né? Ele faz as coisas do jeito que ele quer. O tempo é que das quer. Ruas, né? É das ruas, exatamente. De cria, né? Uhum. Cachorro de e cria. E aí ele fica lambendo muito a cabeça, né? De Rafa Witt, né? Sim. Porque as pessoas dizem que os doguinhos, os bichinhos sentem, né? Uhum. Quando a pessoa tá doente. Uhum. E aí... A Demara fala pra ele... A Demara não, que a Demara só fica sabendo depois, né? Mas falam pra ele fazer os exames aí. Ah, a menina pede... da creche, né? Que ele isso, vai deixar a vulsa. A vulsa que ele pega. Sem graça, aquela moça, né? Ah, nossa. Não é, menina. Nada conta. Eu fiquei pensando... Eu, com a família, teria mais química com ele. Ah, de que ela é peixe pra poder entrar nesse filme? Eu vou fazer... Tanto que... Pra mim, quem se destaca nesse núcleo é a Noêmia, que é maravilhosa, perfeita, não pegou. Noêmia é maravilhosa, eu amo a cena, né, que Rafa Witt já tá namorando com o Sem Graça. Aí a Sem Graça vai no restaurante, ele vai servir a coxinha, né. Aí coloca a coxinha lá pra Noêmia e a namorada Sem Graça, aí a namorada Sem Graça olha. Nossa, que delícia. Aí Noêmia, que é isso, garota? A coxinha. Não tinha comido a coxinha ainda. Que delícia. E é porque mas... Caramelo, ele tem um hiperfoco em tubarão, né? Sim, ele é apaixonado por tubarão. Gente, mas eu gostei muito de Maiara e Maraísa também. Muito bom. Ai, gente, carismáticas. Carismáticas. Tinha a Simone, que era sozinha, né? A Simone sozinha. Que essas são as amiguinhas de Caramelo da creche. Uhum. Eu amo muito esse rolê das creches que tem boletim, essas coisas. Eu amo E tava falindo, né? Não sei como, que esse negócio são caríssimos. Pois é. Uhum. Tava cheio. Ah, graça, eu não sabia organizar as contas, né? Não à toa ia salvar vendendo coxinha, né, amigo? Uhum. Vender coxinha um dia já ia salvar o rolê uhum. todo, né? Exato. Eu achei que o filme que eles ficaram botando toda hora aquelas músicas Cara Caramelo. Uhum. Mas se eles tivessem botado, né, a música das Paquitas, Mangas de Fora, na hora uhum. da transformação do trailer, teria sido muito melhor. Com certeza. Entendeu? Que eu acho que é uma música que traz um impacto visual uhum. pro filme. Eu gosto muito Entendeu? Desse filme, só que eu tenho um problema com esse filme, que ele quer ser muita coisa. Porque assim, ele quer ser o cachorro que sente o câncer na cabeça de Rafa Witt e as comidas podres, quando a comida tá boa, não tá. Aí tem o relacionamento dele com a menina. Aí tem o câncer dele. Aí tem ele querendo virar chefe. Aí ele querendo realizar um sonho. Salvar o negócio. Aí salvar o negócio. Aí tem que contar. É muita coisa num filme só. E tem uma hora, tem uns 10 minutos que o caramelo nem aparece, seguido, assim. Uhum. Você fala, não é um filme, não é do caramelo? É, esse filme, pra mim, ele cai na mesma coisa de muitos filmes que a gente tem falado ao longo do ano aqui. Que são esses filmes que eles não têm um clímax, né? Não tem um ápice uhum. da história. Que ele começa linear e ele termina linear. Porque nem o câncer de Afonso Reutemann é um grande problema pro filme também. É, porque o grande clímax é na parte que tá pegando fogo o bicho lá no carrinho. Exato. E ai, gente, que dó o cachorrinho pisar no vidro. Ah, eu fiquei com pena. Nossa. Na hora que ele pisou no vidro, eu fiquei arrasado. Falei, ai, meu Deus, Protect Caramelo. Eu, peraí, filho, dá licença. Meu caramelo aqui tá subindo em cima do computador quando eu estou gravando. Eu achei, assim, eu fiquei bastante emocionada em duas partes do filme. Primeiro, quando ele ensaia dentro da cabeça dele que ele vai contar pra mãe que tá com câncer. É. Eu também. Que ele... toda essa barra dele segurar pra contar pra mãe, aquilo foi foda, achei. Foi foda. E quando o amigo dele morre também. Ah, eu falei com o Zanon, quando esse menino apareceu, todo feliz, uma bolinha de luz, eu falei, vai dar merda, né, Zanon? Aí Zanon guardou, não falou nem nada. Nem comentei, nem dei reply na resposta. Quando aconteceu, eu falei, eu sabia! Olha, eu fiquei na chão com esse menino ter morrido. Mas acho que a pequena jornada dele também foi muito legal, foi muito divertido, foi um personagem maneiro. E ao contrário do par romântico, né? Como o Zanon já falou, super sem graça. E ele poderia ser o par romântico do Rafa Witt. O menino Léo. Quê? O Léo também poderia ser par romântico do Rafa Witt, se quiser. Ia ser mais sofrido ainda. Mas eu concordo com o Zanon que foi muita coisa para um período muito curto. Porque assim, ele começa a fazer quimioterapia, aí passa uns dias, aí não surte efeito, ele tem que operar. Aí vai operar em uma semana. Aí o filme se passa 80% nessa uma semana dele. Tipo, o Léo fala assim, cara, você tem 7 dias para viver a sua vida inteira. Então vamos viver? Aí ele reforma carrinho, faz uma coxinha e vende. Aí faz o perereco, aí pega fogo. Leva o menino caramelo na praia, vai visitar a mãe, cozinha com a mãe, volta e não sei o quê. E eu acho, pra ser sincera, que o Rafa Witt tinha que morrer no final. Eu acho que ele tinha que morrer no final. Porque, enfim, a história dele era de um câncer terminal, gente. Todo o drama foi baseado no fato de ser um câncer terminal. E ele viveu mais de 12 anos. Eu acho assim, o final, pelo menos, ele satisfaz quem fala assim, ó, não tá curado. Tem hora que eu tenho crise, ele tá lá. Tá, pode ir uma hora dar merda e hora que não vai voltar, não vai curar nunca, né? Então, gosto disso, mas poderia ter morrido mesmo. Porque se fosse um câncer tratável, ele entendia ficar vivo, né? É, pois é. Aí, tipo assim, eu entendi até ele tá curado, né, em remissão, assim, e a vida continuando. Mas eu te confesso que eu fiquei com o cu trancado nesse final deles dois na praia, ele velho, caramelo velho, com 12 anos. Eu, Pô, trocaram o ator, né, do Caramelo. Ah. Trocaram, aquele é velhinho mesmo. Né? Meu Deus, o Caramelo velho. Eu queria... Nossa, que vontade de me matar, se não aquele ali. Sim. Que dozinho. E aí começou a música da Isa do caralho também, né? Sim. Porra, na hora que começou a tocar ali lá no Marco, o bichinho velho, ceguinho. Ai, cara, eu vou te falar. Eu fiquei na merda. Eu fiquei na merda. Eu falei, cara, esse cachorro vai morrer nessa praia e eu vou me matar. Mas não, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Era só, tipo, eles dois revivendo o momentinho deles ali de reflexão. Sim. E felicidade. Fofis. Sim. E assim, é um filminho muito qualquer coisa, muito... É gostosinho de assistir. É, assim, tem momentos divertidos, tem os momentos dramáticos, ninguém compromete muito, a não ser essa menina do... Realmente, assim, nada a ver, esse par romântico. Carisma nenhum. Carisma zero, de uma forma. Que o Rafa Witt também seja um poço de carisma, né? Mas ele e ele também não é um grande ator, né? Não é, porque tem hora que você vê que ele é bem limitado, né? É um personagem também que não exige muita coisa dele, apesar de ter essa carga dramática. O drama, ele dura muito pouquinho, são cenas bem curtas, porque tem muita coisa acontecendo, então não dá pra ficar chorando muito tempo numa cena só. Sim. Mas é aquilo, né? Aquele nota 6, assim, pra você ver com a família... E é isso. Não, depois do almoço de domingo, Vitória é do Bem. Isso, não é um grande mousse. Não vai mudar a história do cinema brasileiro. Não. Tá. Mas é o próximo Oscar. Vale ver. Vale. É curtinho também. Curtinho. No cachorro morre, eu acho que isso é bom. É. Mas é o que você falou, o foco que era o cachorro quase não tem. Eu tenho muita história do Rafa Witt. Não tem história do cachorro. É. Ele só viveu, salvou ele duas vezes, que foi o dia lá que ele lambeu a cara e no dia do incêndio, e é isso. Então acho que o cara o cachorro que intitula o filme não tem muito foco, né? Pois é. Acaba sendo coadjuvante do seu próprio filme. Uhum. Menina, tem um cara fez uma review no Letterboxd gigantesca. Gente, eu acho que o Leonardo dormiu. Eu também acho que o Leonardo dormiu. Que gostoso. Mas chega do Letterboxd. Meu, é muito. Ele começa assim: surge a necessidade de regulamentação do streaming. Aí ele faz todo o negócio que o filme é uma cosmética da fome contemporânea. Cosmética da fome? Pra atrair o público por representatividade. Você quer que eu leia o textão? Por favor, agora eu tô curioso se você não vai ler. É cosmética da fome? Filmes como Caramelo representam o maior retrato dessa cosmética da fome contemporânea. Não só isso, mas também revelam uma ausência histórica e estética em nosso cinema, recaindo, portanto, sobre uma ideia de cinema digestivo, industrializado, americanizado e massificado. Meu Deus! Essa característica decorre de estratégias de mercado para atrair o público por representatividade a partir de narrativas que culturalmente são próximas da gente e, claro, uma tentativa de evitar essa regulamentação, a qual supriria esses priorizando ainda mais uma preocupação histórica e estética, além de resolver, enfim, um problema de décadas na indústria nacional, a precarização do trabalho. Olha onde que ele foi. Meu Deus. Meu, vocês querem que eu leia tudo? É um belo texto. Não, pelo amor de Deus. Mas assim, viajou, hein, amigo? Não, mas tem uma parte aqui que ele fala assim, ó. Imagine uma produção do nível Caramelo na mão de pequenas produtoras, que está sendo cogitado na regulamentação. Pense o que seria desse dinheiro com o pessoal da Fábulas Negras, filmes do Caixote, filmes do Plástico, Vermelho Profundo, Produções Audiovisuais, ou na mão de Rodrigo Aragão. Aí ele fala, gente, mas é só essas pequenas produtoras pegar um filme de cachorro e fazer. É isso. E o peão ninguém gira, né? Olha. Mas, menina, eu vou tirar o print e vou mandar pra vocês ler depois, degustar toda essa crítica. Meu Deus do céu, olha, gente, não é nada disso, tá? Eita, como critica, né? Gente, foi assim, às vezes é só um filme de cachorro, sabe? Não precisa olhar tanta coisa disso. Mas nada. É um filminho maneirinho pra você ver, gostosinho, com a sua família. Só não, isso. Não tem nada 18 mais, então é isso. Fiquem na paz pra ver Caramelo. Olha. Meninos, eu vi o filme do Trissome, né? Ai, amigo, eu queria ter visto. Eu não tive tempo, mas eu queria ter visto. Eu vi o filme do Dissom. E pelo o trailer me vendeu uma coisa, uhum, e acabou sendo diferente do que eu tinha visto, né? Porque no trailer vende, porque os protagonistas desse filme são Moço Príncipe da Pequena Sereia, né? Você achou que ia ganhar putaria e ganhou depressão. Não, amiga, porque o trailer não vende isso, né? Tem a Zoe Dutch, que eu amo a Zoe Dutch, acho ela perfeita em tudo que ela faz. E tem a outra mocinha que é Ruby Cruz, né? Porque no trailer aparece que o Príncipe da Pequena Sereia tem um negocinho com a Zoe Dutch ali. E ele quer ficar com ela, só que ela só dá várias, né, vários cortes nele, vários cortes facas guinzos. E aí, um dia ele acaba conhecendo essa menina, a Ruby, ele fica com ela e ele engravida ela. E aí, o relacionamento deles passa a ficar estranho. Mas, na verdade, o que que é? Eles, né, a Zoe Dutch e o príncipe, eles se conhecem há muito tempo e eles sempre ficam nesse joguinho de sedução, né? Ficam sempre nesse joguinho de sedução. Ele é apaixonado por ela, mas ela fica sempre... hoje não, Faro. Sempre nessas aí, negando. E aí o melhor amigo dele, gay, fala pra ele, cara, acho que você precisa gay ir pra outra, entendeu? E tem aquela mocinha ali que tá sentada ali, que é super bonitinha, super legal, super maneira, super, né, bossa nova. Aí ele vai lá, fica conversando com ela e tal, não sei o quê. E aí ele decide e fala assim, vamos pra minha casa. Aí a Zoe Dutch fala assim, vamos os três pra sua casa. Aí eles estão lá, bebendo uns negocinhos, brincando de verdade ou consequência, não sei o quê, piriri. Aí, né, verdade ou consequência, ela beija a menina beija ela beija o príncipe beija ela, putaria. Aí, né, eles transam, não sei o quê, os três, papapá. No outro dia de manhã, Zoe Dutch acorda, foge. E aí a menina fala pra ele assim, então, que tal a gente dar uma zinha no chuveiro? Aí ele fala, pois não, vamos, né? Aí ele vai, dá um negocinho lá. Nisso, ele nunca mais liga pra menina, pra Ruby. E ele volta a tentar insistir na Zoe Dutch. Então, volta a tentar insistir nela. E aí ela acaba aceitando. Eles começam a ficar ali de namorico, papapá, nananã, amorzinho. E o que que acontece? Zoe Dutch engravida. Pum, ficou grávida. Eita. E no momento que a Zoe Dutch conta pra ele que ficou grávida, a Ruby aparece falando, estou grávida de Luiz Carlos Prestes e vou ter meu filho no Brasil. Gente, que golaço, hein? Olha. E aí o filme vai brincar com essa relação deles três, né? O tal do threesome é justamente por causa disso, né? Porque ele tem que gerenciar essas duas gravidez. E aí a Zoe Dutch se sente traída por ele ter engravidado a menina numa transa de manhã sem ela, uhum, né? E aí, essa personagem dela... Eu amo a Zoe Dutch, mas a personagem dela é bem hipócrita, assim, né? Uhum. Porque ela tem um caso com um homem casado, que é o Josh Segarra. Ela tem um caso com esse cara casado, vira e mexe, ela tá com ele. E aí, quando ela descobre que o príncipe engravidou a outra menina, ela vai ficar com ele de novo e tal, também, né? E aí, as coisas vão acontecendo... o príncipe precisa ficar fingindo que tá namorando com a Ruby, porque os pais dela são super religiosos e super certinhos e tal, então a Zoe Dutch fica de implicância com isso. E aí chega um momento chave, né, porque a Zoe Dutch nunca teve dúvidas de quem era o filho, né, porque supostamente o homem casado com quem ela saía tinha feito uma vasectomia. E aí, um dia ele aparece, ela falou pra ele que ia fazer um aborto, né? Ela desiste de fazer o aborto. Muitos meses depois, ele aparece na casa dela, vê ela com a barriga de grávida, ele fala, ué, tu não ia abortar? Tu não abortou? Ela falou, não, eu decidi ficar. Aí ele falou assim, preciso te falar uma coisa. Eu não fiz vasectomia. E aí, ela faz o teste de paternidade, né? Uhum. E antes do neném nascer, ela descobre que o neném é do menino. Antes do neném nascer mesmo, ela tá na sala de parto já, pra tendo as contrações e as coisas. E ela descobre que o pai não é o príncipe. Caraca, mas quem foi a grande médica que chegou e falou: acho que agora é o momento propício pra te entregar o resultado desse exame de DNA. E nisso, a outra menina, a Ruby, também vai ter o neném no mesmo dia, no mesmo hospital, no quarto do lado. Gente, eu vale tudo deles. Exato. Mora de Fátima e Xerri. Só que os pais evangélicos da menina não sabem que o príncipe ia ter um outro filho, né? Até então, allegedly. E aí tem uma confusão, o pai dela dá um soco na cara dele, é um inferno. E aí ele fica se sentindo super traído, né? Porque ela não... Ela descobriu que ficou com outro cara, né? Além dele. Aí eles se afastam, né? Ele fica só cuidando da Ruby e da filha dele, sem nenhum relacionamento amoroso. E aí no final do filme, ela fala que as filhas vão ser as melhores amigas. Ela, inclusive, a Zoe Dutch bota na filha dela o nome da avó dele, né? E aí ela leva a filha dela pra brincar, as duas nenéns brincarem, né? E aí ele fala assim, cara, você abusou de mim, abusou do caso, né, da minha boa vontade e tal, pererel. E aí ela fala, mas eu queria que a gente começasse de novo, eu quero apagar tudo e tal, não sei o quê. E aí ele decide ficar junto com ela de novo, no final. Decide ficar com ela. Mas eu esperava uma coisa completamente diferente, né, do filme. Menina, eu também, vendo só o trailer, né? É, eu esperava uma coisa diferente e fui surpreendido. Que coisa. Mas eu gostei, assim, não achei ruim, não. Eu gostei do filme. Ele tem um ritmo gostoso, assim, ele não demora 17 horas para as coisas acontecerem. Que é muito importante. Sim, é muito bom. Eu amo a Zoe Dutch, gente. A Zoe Dutch, ela é flawless demais. Até hoje ela não errou em nada do que ela fez na vida dela. Olha aí. Mantém. Que ela fala pra ele, né, que ela tinha medo de ter o coração partido e tal, por isso que ela afastava ele, aquele papinho de sempre, né? Uhum. Aquele papinho de sempre. E então, aí eles ficam juntos, queridos. Ah, e legal, as nenéns viram amigas. Amigas e rivales. As nenéns ficam amigas, né? As nenéns são muito amigas, eu amo. Ah, legal. Durou. Mas legal, bacana, achei bacana. E foi assim que começou aquele filme Amor de Ano Novo. Adoro. Eu amo. Mas então vamos falar agora de gêmeos, né? Olha aí. Vamos falar de gêmeos que não são gêmeos, mas que talvez possam ser gêmeos, né? Porque esse filme, dos filmes que a gente assistiu, foi a minha grande surpresa, né? Porque até então a gente tinha falado dele sobre, por causa do rolê da putaria, né? Das cenas do Dylan que tinham vazado lá no começo do ano, e aí a gente queria ver e tal. Mas esse filme me pegou muito, assim, de verdade, sabia? Te pegou assim como o Dylan pegou o Twink. É, o Dylan gay, né? Eu não vi o filme, eu só vi as cenas de putaria, que são bem boas mesmo. Mas eu achava que esse filme ia ser mais. Ele ia ser bem fútil, e ele foi bem fútil. Não é, pior que não é, né? E a cena de putaria é só aquilo, não tem mais nada. Só aquilo, não tem mais nada no filme inteiro. É, tem a chupada no dedão, né? Nossa, ele acordou do nada. Garoto, ele surgiu dos mortos. Ele tava ouvindo o ronco dele, aí ele acordou do nada. Ele acordou. Fez a Erika e dormiu. Foi o Power Nap, né? Olha. Power Nap, dormiu, Jojo? Tem uma IA aqui. É, uma IAzada. Porque a gente vai falar de Twinless, né? Esse novo filme aí do Dylan ouvindo. O'Brien. Você tava participando, inclusive. Você tava falando. Do Dylan O'Brien, que também tem a nossa Lauren Graham também no elenco. E ele é escrito, roteirizado, dirigido e protagonizado pelo James Sweeney, né, que faz o Dennis. E já que Leoz... Fez um filme pra ser comido, né? Pelo... Exato. Pelo que e já que Leoz está entre nós novamente, eu vou querer que ele conte pra gente do que se trata Twinless. Menino, Twinless é essa comédia dramática, né? Descobri que é como classificam esse filme. A gente tem aí... Deixa eu ver qual que é o nome de um dos queridos, né? Pra pegar o certo. É, o James é o Dennis. É, não, eu ia falar do Dylanzinho. Ah, o Dylanzinho Dennis, são dois, né? Roma e mais outro, que eu não sei. Dennis e Roma se conhecem aí numa situação... Primeiro a gente começa Roma, que está num funeral de seu próprio irmão, gêmeo, que morreu. Então, e aí, Lauren Graham, né, nossa querida Lorelai aí, é Lisa, mãe de Roma e de Rock. E aí eles estão lá abraçando muita gente, recebendo as condolências. E aí umas pessoas de peruca abraça e no home e tal. Aí você vê que uma a relação dele. Chanel de camisa, né? Aparecendo a mulher lá da Fleabag. Exato. E aí você vê que a relação de Lisa e Roman não é muito boa, né? Tipo, um xingando o outro, sua puta, não sei o quê. Sua irmã era bem melhor por mim, que você tinha morrido num lugar. Uma coisa bem saudável. E aí Roman vai pra um grupo de apoio para pessoas que perderam gêmeos, né? Achei bem específico. Eu também achei. O grupo aí dos Twinless. E aí conhece esse moço Tênis, que tem uma cara de doidinho. Desde o início, muito assim, né? Mas aí, e aí, perdeu o gêmeo também? Aí Denis no começo assim, acho que sim. Aí eles vão ficando meio amigos, né? O Dylan fala pra ele não comer umas coisas lá que tem gosto de bolas. Aí ele fala, mas eu gosto de bolas. E aí ele já fica, viadão, igual meu irmão, né? Aí começa a surgir essa amizade entre esses dois. E Roman falou o tempo inteiro, nossa, meu irmão teria adorado você. Porque você é gay, né? Ele também era. Exatamente. Aí Denis fala assim, é mesmo? Que coisa, né? Não conheci. É, porque os créditos aí... do filme aparecem com 20 minutos, né? Aham. Uhum. Pois é. E eu não tava entendendo porque tava começando o crédito ali. Aí sabe o que eu achei? Eu tava deitado, né? Porque eu deixei o computador ligado no cabo HDMI. Falei, será que eu baixei o arquivo corrompido e foi pro final e acabou e eu tô viajando aqui? Tô vendo o final. Eu falei, 20 minutos. Falei, então tá bom, né? E aí a gente descobre, né, via flashback pós-créditos do filme, que é os créditos de abertura. O filme é um grande pós-crédito. Pois é. Que o menino Dennis conheceu o Rocky, né, antes do filme, que era o Dylan Viadão, né, de bigode e roupas coloridas. Eu acho o Dylan bastante bom ator, né, e bom corpo. Porém... eu não sei se a direção desse garoto fez isso por ele. O tanto que ele carrega na afetação do Rock é um negócio que me deu incomodado, assim. Sim! Porque ele fica lá coçando de um saco. E aí quando chega o Rock, fala, ai, mano, não sei o quê. Tipo o meu personagem que eu mandei pros meninos hoje, né? Falou caricata. Caricatíssimo. E aí, eles dois se conhecem, rola. Tá um comendo um lanche lá todo depois. Porque o Dennis, ele é loser, né? Ele tá sentado numa cadeira, chegou uma mulher e fala, você tá usando essa cadeira? Fala assim, não, pode sentar, fala comigo, né, tô sozinho. Ela fala, não, só queria cadeira mesmo. Plau. Aí o Rocky chega e começa a rir dele e tal, e aí decide fazer uma caridade, né? Leva o garoto pra dar uma conversada. Se Dylan quiser fazer essa caridade por mim também. Pô, né? por todos nós, né? E aí eles têm uma breve conversa sobre gêmeos, né? Que Dennis fala que gosta muito, queria ter recebido um gêmeo de presente quando era criança, não sei o que, obcecado, viu Operação Cupido não sei quantas vezes e tal. E aí o Rock fala assim, nossa, tá falando, tá ficando excitado, que é isso? Tá feliz em me ver? É uma lanterna no seu bolso? E aí tem a cena, a sequência maravilhosa, né? Que é ele apertando o mamilo de Rock... do Rock, né, se despindo e se desenvolvendo. Tem a reboladinha, gente, a cena de Dylan fazendo um movimento pélvico nesse garoto é um negócio, assim, para ser estudado na história do cinema. E a nenhuma faria essa cena, né? Exato. Só que aí a gente já vê que Dennis é meio doidinho, né? Porque a obsessão dele é tudo de gêmeo, né? É, porra, meio doidinho. Amiga, eu não sei se eu criei essa fanfic na minha cabeça, mas assim, não é possível que Dylan nunca tenha saído com um homem pra saber fazer aquilo daquele jeito. Aham, achei também. Que é uma naturalidade de movimento, né? Uhum. É estudo do personagem. É, sim. Podia ter feito comigo. E aí, eu não sei se é linear o que eles mostram pra gente tudo do Rock e depois volta. Acho que não, né? Acho que depois mostra tem uma outra. Mostra tudo? Aham. Porque ele tem essa noite de tesão com um Dylanzinho gay. E aí ele começa a ligar, ele fica chonadíssimo, né? Começa a ligar, deixar mensagem, deixar voice e-mail. E Rock dá o ghost nele, né? Tipo, quer nem saber. E ele fica falando pra minga dele, ah, eu já tinha deixado a mensagem, eu deixei essa outra aqui me humilhando mais um pouco e não sei o quê. E aí ele vai atrás de Rock um dia e vê que Rock já tá comendo outro. Outra Chris gay. Pratt de Abbott Elementary. Grande Jacob. Chris Pratt? Chris Pratt. Chris Pratt. Uhum. Entendi. E aí ele começa a seguir o Rock com outro garoto, Chris Pratt. E aí ele sai no meio do trânsito gritando, né? Você me deixou, você quer? Ai, me deixou na chuva, você passou na chuva. Faz um drama. E aí o Rock vai lá consolar ele e é consolado pelo caminhão que atropela a paixão. E aí a gente descobre que Rock morreu de amor, né? Por conta de Dennis. Igual a Padmé, né? Sim. E aí a gente tem a cena icônica que foi onde esse filme me ganhou, que é Dennis de Chanelzinho de seu próprio gêmeo, né? Que ele comeu. E abraçando o irmão hétero, fingindo que era uma mulher. Muito feminino, né? Muito. E aí a gente vê que ele tá infiltrado nessa amizade, que ele entra no grupo de gêmeo perseguindo o outro, né? O Roma. E fazendo essa amizade aí incrível que eles vão ter. Porque Roma, apesar de hétero, é muito respeitador da cultura gay, né? Da criatura gay. Uhum. Povo animado. E aí o restante do filme é essa bicha sofrendo toda vez que uma mulher se aproxima de seu homem, seu boy macho hétero. Quem nunca, né? Ai, gente, eu falei pro Zanon, as cenas que ele tá lá na festa, ele fica olhando por cima do ombro, assim, com ódio da racha que vai chegando perto do homem dele. E aí a própria Beth de escritório dele que traça a Dila, né? Sim. Que não, agora desenhar ela, né? Chama ela de fracassada, né? Uhum. E aí Dylan fica todo homem gay que ele conhece, ele quer apresentar pra bicha, pra ver se a bicha larga do pé dele, né? Uhum. E aí a bicha vai conhecer a gay, ah, eu adoro fazer esportes radicais, busca pra mim, gosto muito de fazer bang jump. Não, ele sobe bom querendo essa bicha feia, né? Uhum. É, não queriam, né? Não, tentaram, né, na festinha. É, que deram uma chance, mas viram que era um doidinho, falaram assim, acho que não. E aí essa bicha dispensa os homens e fica só querendo só o Dylan. Sobrou, né? Exato. E aí eles vão juntos fazer mercado, várias coisas, assim, super animado. Eu achei que Dylan uma hora ia ceder. Eu também, eu tava esperando. Psicológica. Eu achei que na hora da chupada no dedo ali, ele ia falar, ah, já estamos aqui, chupa o resto, né? Eu amo. E aí, menina, quando o Dylan hétero fica com essa menina, o Dennis fica meio dodóizinho valendo a conta, né? Meio? Começa a ligar no meio do sexo, o Dylan tá lá comendo a menina, ele liga, fala assim, ah, e aí, tá fazendo o quê? Aí ele tava dormindo, aí ele lá montado na menina, né? Ah, não, tava aqui com a fulana, ah, a fulana é meio carente, né? E eu pensando assim, você, querido? O que que você é, né, Beto? Né? E aí eles, né, as festas de The Sims tudo desfeitas, nossos influenciadores favoritos lá com aqueles chapéus de diamante verde, né? Tudo, mas tudo aí, Dennis é dodóizinho? É. Mas aí a Biscate também resolve, né? Acabar com tudo, né? Ah, amigo, mas ela tá preocupada, né? É, lógico, com o macho dela eu também faria o mesmo. Né? Que aí a Biscate resolve arruinar Biscate, a vida. A nossa ruiva, né? A ruiva. Sempre ruiva, né? Sempre uma ruiva. nem toda ruiva, mas sempre uma ruiva. Exato. Que aí ela começa, ué, mas ele tem irmão gêmeo? Ué. Ah, nem tem cara de que tem gêmeo. Mas morreu há um ano? Era filho único até ontem, né? Ué, mas vai fazer, queria ser ilustrador, mas tava estudando pra ser advogado? Ué, fica nesse inferno. E ela descobre, né, que na verdade era fanfic que ele criou, o Dennis criou o WandaVision do gêmeo. Uhum. E aí ela dá um Vingadores Ultimato, né? Ele fala assim, ou você conta... O Joy Locke, né? Criou, né? A realidade. Exato. Né? Ele fala, ou você conta que você não te chama pro Dylan, ou eu vou contar, busca pra mim. Exato. E eu amei também o plot de que enquanto ele não contar, ela não vai falar com o Dylan. Né? Do nada. É. O Dennis deve ter achado por mim a última, né? Por mim. Que morra. Mas eu tenho que dizer que eu achei muito, muito legal como esse filme fala da questão da solidão, né? Tanto do, uhum, do Dennis, eu acho que é. Do Twink velho. Que eu acho que do Dennis, né? Que é muito latente de que ele sempre foi aquela criança esquisita, pessoa esquisita, então. Ele inventava várias histórias para poder pertencer às coisas, né? E tentar ser querido pelas pessoas, e obviamente não. É aquilo, né? Quem nunca, né? Que tomou um ghost de alguém e ficou indo atrás achando, ai, mas a pessoa vai me responder, ela só tem que me ver, você tem que mandar mais uma mensagem. Quem nunca? Eu, né? Não, amiga, mas eu digo também no trabalho, que ele fica tentando ser amigão da chefe, que fica, sabe, falando das coisas como se ele soubesse, e a chefe fica, tá bom. Tá bom. É, tanto que esse desejo dele de ter um irmão gêmeo era porque ele tinha essa crença de que, se eu tivesse um irmão gêmeo, eu nunca ia estar sozinho. Eu não ia estar sozinho. Exato. E o Roman fala pra ele nada disso, né? Que inclusive ele e o irmão não, nem se falavam praticamente. Uhum. É, inclusive, cena também muito boa do Dylan quando o Dennis fala pra ele: fala pra mim as coisas como se eu fosse ele, né? E aí o Rocky começa a falar, como se, né, do Roma, né, falando lá, porque você me deixou sozinho e tal. Eu achei que o Dylan entregou ali no drama. O Dylan é bem bom, né, como ator. Achei que ele entregou bastante, assim, foi bem legal. E o que, que vocês acharam do final, onde eles meio que se tornam gêmeos um do outro? O que, que você achou desse final? Eu não tive essa leitura não, amigo. Também não. Eu tive essa leitura de que eles se tornam gêmeos, assim, né? Porque, tipo, um tava sentindo falta do outro, e aí eles resolvem se encontrar. E até quando eles falam lá, fazem o negócio, pedido pra garçonete, eles falam, tipo, uma coisa que gêmeos fariam, né? Uníssono a mesma coisa. Eu não notei. É, então, pra mim foi, tipo, ele sempre foi sozinho, um, né? O esquisito, e o outro perdeu o irmão dele, que mais no final ele era sozinho, eles precisavam de um ao outro, em meio a toda essa bosta que aconteceu. Tá ali, porque assim, por mais que o cara ajudou o outro a morrer, não é culpa dele, né? O velho que atropelou. Uhum. Uhum. É, tanto que assim, eu não acho nem que eles fizeram as pazes por completo nessa última cena. Eu acho que, né, o Roman vai lá pedir desculpa, né? Porque aí quando ele descobre o negócio todo na chupada do dedo... Porra, ele arrebentou o viado. É, ele vai lá, ele, né, socou, vai pedir desculpa ter te socado. Ele, queria que eu tinha socado de outro jeito, mas... E aí, não sei, eu acho que fica um momento de trégua, mas eu não acho que eles vão ter uma relação próxima dali em diante, não. É, eu acho que vai ser um processo de confiança, né? Porque eu tenho pra mim que o Roman sentiu... Roman não, Rocky, né? Sentiu falta do Dennis nesse tempo que eles ficaram afastados. Não, o Rocky era o viado, o Roman que é... É, o Roman. Ele sentiu falta do Dennis nesse tempo que eles ficaram afastados. Sim. Assim, porque eu acho que ele nunca teve alguém próximo, né? Aí com o luto do irmão, ele teve esse daí que tava próximo dele e ele começou a confiar, de mercado, né? Essas coisas todas. E também tem a questão que o próprio Rocky fala, o Roman fala, eu sou um carente crônico. Tanto que quando a Ruiva começa a ficar namorando lá ele sem o Dennis por perto... Ele fica, ele tá lá, tá montando o quebra-cabeça, ele fica, posso montar com você? Ela, não, sai daqui, viado, chato. Você vai ver o filme comigo? Não, vou sair com as minhas amigas. E ele fica, emburradinho, né? Então eu acho que eles podem até não ter ficado 100% amigos novamente, mas eu acho que ele também correu atrás do Dennis justamente porque o Dennis é uma pessoa que só supra essa carência crônica que ele tem. Uhum. É, até porque é um carentão também. Exato, e o Dennis também precisa... Né, que é o macho mandou, a bichinha obedeceu. Uhum. Ele precisa dessa coisa também. E essa obsessão que ele tem dos gêmeos, né? Sim, eu acho que o filme ele tinha que ter cedido. Agora pensando, era o único jeito de terminar. Eu acho que ele tinha que ter cedido, é muito bom. Eu acho porque que ele poderia ter chamado o filme, podia chamar Twinkles, né? Podia chamar Twinkles, porque a cena da massagem. Não sei se a Amanda viu essa também na sua seleção. Qual? Da massagem. É uma cena que assim, o Dylan hétero tá meio bodeado do dia. E o Dennis fala assim, deixa eu te fazer uma massagem no pé aqui, vai te relaxar. Aí ele fala assim, será? E ele tá sem camisa já assim, ele senta na cama. E aí o garoto começa a massagear o pé dele e ele fica... Ai, cara, que delícia, que gostoso isso aqui. Aí o garoto tá lá com a mão no pé dele, de repente ele começa a se aproximar com a boquinha assim. Ah, aí mano, bota um dedinho na boca assim e faz. Ai, que lindo. Aí o Dylan até então tá, ai, delícia. Aí de repente ele enfia o pé inteiro do Dylan na boca. Meu Deus, que louco é esse, amigo? É. E aí o Dylan percebe que tem algo errado e fica, ô, oh, tu gosta disso aí não, se te ensinaram você não pude massagem, tá errado, hein? E aí ele vai e conta o drama todo. E olha que Dylan tava com o pé suado de academia. Aham, uhum. Ele ainda fala, ah, meu pé tá imundo. Você fala, ah, imagina, melhor assim. Uhum. Big zona. Largadão. Largadão. Feliz no simples, né? Porra. Eu tava falando assim, né? Ele fez toda essa realidade de WandaVision, ele é bem o Joy Locke, né? Que vai pegar o irmão gêmeo. Uhum. É, o irmão gêmeo que dá beijo, né? Na peça e tudo. Tudo Barra. Olha. Feliz de não ter visto isso. Ah, você ia gostar. Você ia gostar, é bom filme, sim. É assim, eu gostei bastante do filme, de verdade. Gostei bastante. Porque eu esperava, como eu falei, né? Que ia ser o que a gente pensava ali. Putaria. Uhum, né, alegria. Loucura. É, e aí é um filme super. Super depressão. Uhum. Né? Mas é uma depressão leve, assim. É, não é uma depressão pesada, né? Que você precisa tomar um tarja preta depois. É. Queria putaria e ganhei depressão, né? Que ódio. Mas eu terminei o filme bem satisfeito, assim, né? E aí pessoas vieram, várias pessoas me pediu o filme, né? Que estavam procurando, tava achando. Uhum. Falei, gente, é isso, tamo aí. Aproveitem, enjoy, né? Ah, você mandou? Mandei, poxa. Está serviço. Uhum. É. Compartilha, não vou segurar só as coisas boas para mim, né? As pessoas se entreterem também. Do lado bom, não sei, mas nem todo mundo pode gostar. Eu amo a história que a cena da putaria mesmo vazou naquela época lá do festival, né? Foi. E aí diz que o menino lá, que é o diretor, que é Dennis, falou que um monte de gente falou assim, ah, eu vi o trailer desse filme. Ele falou assim, não tem trailer ainda, eu sei o que, que tu viu, safado. Eu vi o trailer, eu amo o trailer. Safado. Ai, ai. Mas pra gente encerrar esse podcast, vamos sair de gays para gays. Opa! Né? Mês do orgulho, novamente. Setembro amarelo. Vamos falar de uma série da Netflix que me surpreendeu bastante, né? Se Toonless foi o filme que eu mais gostei de ver no final de semana, essa série foi a série que eu mais gostei de ver no final de semana, né? Que é Boots, né? Aí, Boots, ou, né, Grandes Botas, que? A série Gay Gloria Groove, né? Sim, é Gay Gloria Groove. É exatamente. É série gay higienizada. Eu amo. Série aí baseada num livro, né? De que é, acho que é o Marine Cor-de-Rosa, uma coisa assim. Né? Pink Marine, é isso aí. Pink Marine. E no elenco temos aí Miles Heiser, né? Muito conhecido de Parenthood, de 13 Reasons Why. Ele também fez uma coisa mais recente também, não fez? De Com Amor, Simon, ou Vitor. Isso, com amor Simon. Também, né? E, assim, Vera Formiga, também, como a mãe biscate. A mãe vagabunda. Vendedora da Avon. A mãe que não entende que o filho tá indo embora. Ai, que ódio, né? Mas, assim, gente, eu tenho que dizer que eu gostei muito dessa série. Muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, tá? Eu sei que Zanon gostou com ressalvas, a Amanda também gostou com ressalvas. Mas eu acho que, pra mim, essa série, ela teve o principal, que apesar dela ter um elenco muito grande de personagens, eu consegui me importar com todos eles. O principal do Sacer, homens gostosos. Ah, amiga. Aí foi só um adicional, amiga. Foi só um adicional, né? Mas eu consegui gostar de todos os personagens. Isso pra mim, numa série com um elenco tão grande, não é tão fácil, né? Uhum. Eu ouso dizer que se os personagens não fossem excelentes, talvez eu não tivesse ido até o final. Uhum. Exatamente. Porque o que me prendeu realmente foram os personagens. Foi a história deles. Porque o primeiro episódio me irritou muito. Eu falei, todos nós falamos disso. É muita gritaria no começo. Sim. Que é os homens héteros gritando, pelo amor de Deus, isso aqui é vários, isso aqui é vários. Então, mas isso diminui ou é que se acostuma? Diminui. Isso. Tá. E você se acostuma também, eu me acostumei no caso. Entendi. É, porque assim, eu vi só o primeiro realmente por falta de tempo, né? E eu sentia, tive essa impressão de gostar muito dos meninos, né? Fora os homens que estão gritando. Achar todo mundo bastante carismático, mas é isso. Eu não sou dessa cultura de exército, de marinha, de não sei o que, e me dá muita raiva esse negócio de tipo, vamos ensinar disciplina pela força e não sei o que, e humilhar as pessoas, sabe? Tipo, me dá bastante agonia. E aí eu falei, cara, se foi isso o tempo inteiro sempre, não sei se eu sigo, não. A minha ressalva foi exatamente essa, assim. A vida militar é uma coisa que me irrita muito. Uhum. Então, assim, eu não vou ficar aqui sendo pau no cu no podcast, mas eu achei que eu fosse largar por isso. Uhum. Porque por motivos de vida militar. Quando a gente tem o plot, né, que já é apresentado no piloto, do menino entrar e sendo gay, você acha que a série vai ser sobre isso. E absolutamente não é. Uhum. Então, não é, isso me surpreendeu e acabou assim, positivamente, não sei. Mas a jornada de cada um dos personagens foi o que me manteve até o último capítulo. Uhum. Exato. E foi satisfatório nesse sentido. Então, é isso. Eu acho dessa do protagonista ser um menino gay, a única coisa que tem mesmo é do cara lá, do líder dele, cobrar mais dele, porque ele sabe que é um menino gay, ele não quer que ele sofra o que ele sofreu. Aí a gente descobre depois, que dá pra descobrir no primeiro minuto que esse homem aparece, que ele era um anão. Os anão é minha testemunha. Quando ele apareceu a primeira vez, eu falei, mandei pro Zanon assim, este sargento é bichona, sim, com certeza. Não, mas eu tava assistindo com o Henrique, assim, né? Aí, tipo, teve todo o plot lá do outro, que era um escrotão que quase mata o amigo dele. E aí, quando ele entra, acho que o Henrique tava fazendo alguma coisa na cozinha, assim. Aí eu falei, vem ver o sargento novo, uma bichona, rebolando no meio dos meninos. Então, eu acho que a jornada gay dele, eu acho que é isso só, mas... Eu também acho, assim, essa parte militar é muito chata, mas... Mas ele não dá um beijinho, gente? Não. O Miles? Não. Ele quase não. Dá um beijo, mas na verdade tá uma mijada. Essa cena é engraçada. Mas tá uma mijada. É porque assim, todos, pra mim, todos os elencos são gays, né? Que tem o que fica lá batendo punheta no banheiro, fazendo bullying com ele, pra mim. Pela divulgação que eles estão fazendo, né? Mas eu vi no TikTok que acho que uns 5 dos atores são GLBTs. Né? Acho que vale só a gente dar um contexto pra quem ainda não assistiu Boots, que ela é uma série que se passa nos anos 90, né? Ela é uma série dos anos que se passa nos anos 90, e nos anos 90 nos Estados Unidos não eram aceitos homossexuais. Igual 2025, né? Do serviço militar, que é igual o Trump fez agora, né? Não, o pior é que a série dos anos 90 eu não me liguei nisso. Aí começou grande coisa, assim, o menino pode ser gay, ninguém pode... Gente, mas 2025 não pode. Aí depois eu me liguei e fui ver as coisas, anos 90, entendi. Caracterização de milhões, né? Você nem percebeu. Nem percebi. E também vale dizer que o Liam Oh, né, que faz o Ray, esse é o primeiro papel dele, né? Ele nunca tinha feito nada... Na TV foi o primeiro papel dele. E eu acho ele uma graça, assim, né? Uhum. E... Ele me irrita no começo, que ele fica sempre com a cara triste, né? Mas ele é uma pessoa triste, né? Porque ele tem essa necessidade patológica de precisar agradar o pai dele o tempo inteiro, né? Amigo, mas tem um viado lá e tem um hétero. Eu não vou achar que o hétero é triste. Um viado eu vou me compadecer. O hétero eu quero que se foda. Porque o Ray, né, ele é esse cara que ele já foi pra Força Aérea, aí não deu certo, aí ele decide ir pros Marines, né, ele decide ir pros Marines, e ele chama o melhor amigo dele, o Cameron, pra poder ir junto com ele. Eu cheguei pro troll, hein? O Cameron fala, porra, não faz sentido nenhum isso. Só que ele mora com Vera Farmiga, né, que é uma mãe grandíssima relapsa. Pô, né? Ela não... Ela só quer vender a Avon dela, gente. Só quer vender o Mary Kay, né, menino? Pra ganhar um carro rosa. É só isso. E aí, esse menino é praticamente invisível dentro da sua própria casa, né? Tanto que quando ele fala assim, mãe, tô indo me alistar. Ela fala assim, menino, compra leite na volta. Uhum. E ele vai, porque o Ray fala pra ele assim, vai ser como se fosse um acampamento de verão, né? Vai sim. Sim, pô. E aí, quando ele chega lá, meu amigo, É isso. Que acampamento de verão são esses, já? Uhum. Quem tá frequentando? Acampamento de verão dos infernos. No inferno. E aí, obviamente, a gente vai conhecer uma série de perfis que a gente já viu ou não em outras séries, né? Obviamente. Uhum. Então, a gente tem o Ochoa, que é um menino latino, menino travesti latino, que ninguém dá muita confiança pra ele, né? Acha que ele é claramente um fracassado apenas. E ele tá ali porque ele quer ser um homem pra mulher dele, né? Que eu também falei pensando, eu falei, com certeza essa mulher tá traindo esse homem, gente, né? Uhum. A gente tem o... Eu sempre esqueço o nome do menino que é o vilão, né? Que é o polaco, ele sai, né, depois. Ele não sabe ler, o Ed, né? Eu fiquei triste quando ele saiu, o bichinho, né? A gente tem o McLanche Feliz, né? Que é o gordo. Ele chamou o gordo de McLanche, eu quase me caguei. Depois chamou de Marshmallow. Aí tem o irmão dele, né? Que eu gostei bastante dessa coisa do irmão, né? Que o mais legal dessa série, eu acho que apesar da gente ter o Cameron como o fio condutor da história, todos os personagens, todos, uns mais, outros menos, mas todos eles têm um background que é aproveitado em algum momento da história. Sim. Né? Os irmãos lá, que a gente vê, tipo, que o pai só dava confiança pra um irmão, porque achava o outro incrédulo. Um gordo, um flácido, não sei o quê. O Ochoa com a questão da mulher que ele querer se provar pra mulher, né? O Santos, mesmo com o joelho ruim, querendo também conseguir lá ser bem sucedido. O menino lá que se inscreveu sem os pais saberem. Sim. Então, acho que todos eles têm uma história que vão ajudando. Porque eu também acho que se fosse só o Cameron, talvez a série fosse ser um pouco maçante de ser... Sim. O tempo inteiro centrado nele, nos problemas dele. Mas como a gente consegue diluir, e ainda tem o sargento lá, né? O sargento gostoso, pra permear essa história. Então eu acho que isso faz as coisas fluírem de uma forma boa. A única coisa que me incomoda um pouco, mas eu entendo pra narrativa, é o Ray e a menininha, os flertes do Ray e da menininha. Se eu fico... Tá bom, gente. É isso. Foi meio uma injeção de linguiça. Acho meio besta, entendeu? Não acho ruim, mas acho besta. Foi meio qualquer coisa. Não me incomodou também, porque não gastamos muito tempo nisso, né? Foram momentos pontuais. Exato. Mas eu concordo que você meio que não serviu pra nada. Eu acho que assim, o que mais me incomoda nesse lance do militarismo é a propaganda, sabe? Ah, sim. Isso me incomoda muito, porque assim, a gente tá num momento... onde a gente está falando bastante sobre guerras e guerras inúteis e a futilidade das guerras contemporâneas. Então, a gente tem uma série onde a gente vê um menino com uma jornada complicadíssima, que já é de um menino gay nos anos 90, né? E na área militar, e acabar do jeito que acabou, com ele, sabe, enfiando a gayzice dele dentro... pra ficar nos Marines, sabe? Isso pra mim me pegou muito, assim, me soou muito mal. Tanto quando acabou, eu falei pra vocês assim, gente, eu tô com um conflito, porque eu gostei da série, por achar que ela foi muito bem construída, produzida, personagens ótimos e tal. Só que eu não concordei com nada. Minha vontade era de pegar o Cameron e falar, dar na cara dele e falar, cara, acorda, pelo amor de Deus, isso aqui não é pra você. Mas eu acho, eu prefiro acreditar, né? I want to believe. Que essa decisão que ele tomou de querer ficar é porque eu acho que ele se sentiu acolhido naquele lugar. Uhum, ele conseguiu se entender como pessoa, que era uma coisa que ele ainda não tinha conseguido fazer. E aí é um exercício de achismo muito grande meu, que pode, se tiver uma segunda temporada ou não, de ser um homem gay no exército melhor do que o sargento foi. Eu pensei na mesma coisa, tipo assim, ele vai ser o que o sargento poderia ter sido e decidiu reprimir aquilo que ele é, né? Exato, até porque, ele vai ter a comandante do lado dele, né? Não vai, a comandante não ficou nem do lado do outro gay. Ela ficou do lado dele, ela falou assim, se quiser te faz sumir. Não, se isso bater aqui, a gente vai lidar com isso. Mas de maneira nenhuma ela virou pra ele e falou assim, olha, eu sei da tua condição e vambora, vamos junto. Vou lutar com você, vou lutar por você. E a gente vai lutar por direitos homossexuais aqui dentro. É porque eu acho que não fica tão explícito, mas eu consigo entender de que ela vai tentar defender ele, de certa forma, pelo fato de ela ser uma mulher latina no comando, não, que também concordo. não era uma coisa comum, e que ela mesma fala que o tempo inteiro estão tentando desestabilizar ela, até quando o Ochoa morre lá, o comandante acima dela fica pensando assim, ah, você é a única mulher, é! E aí eu acho que ela quer... Ela, tanto que ela sabe que o sargento é uma bichona louca, sabe, o tempo inteiro, e ela fica tentando realmente, né, proteger ele, não fala nem para aquele pro pessoal lá que dá o treinamento junto com ele, tanto que ela fica tentando arrumar subterfúgios para que ele, né, continue, porque ela não acha certo, tanto que quando ele fala assim, ah, eu não vou assinar o meu realistamento, fala, cara, só jogar tudo que você lutou para trás... fora e paz nos estádios, né? É, mas aí... o ponto é, ela vai ajudar ele a continuar escondendo quem ele é, privando ele de viver uma vida romântica em nome do militarismo. É isso que me incomoda. E é isso que o Cameron viu. Ele não viu nenhum horizonte do tipo assim, olha, as coisas estão melhorando, as coisas vão melhorar, fica, vai ter bolo. Não, olha, o final foi... A merda do militarismo é isso aqui. Você tá vendo? Olha a minha vida. Ele olhou pro exemplo que ele tinha, a vida de merda do cara. Sacou? E mesmo assim, ele falou, vou ficar, vou fazer e vou vencer. Ele foi acolhido, beleza e tal, só que de uma pessoa que ninguém sabe que ele é, sabe? E isso me incomoda muito, muito. Então, assim... A forma como as coisas foram construídas, a jornada inteira, eu achei muito boa, muito perfeita, muito legal e tal, não sei o quê. A conclusão, eu achei uma merda. E vou voltar a assistir uma segunda temporada? Vou. Mas eu quero começar a ver as coisas mudando, entendeu? Então, mas eu acho que sendo baseado em fatos reais, no livro que já é uma barra de vida, eu não consigo ver muita perspectiva de... Ah, isso é uma super gay militante que vai dar chuva de lacre na marinha. É, não, eu espero que ele seja a nossa vida, né, vida? Uhum. Eu quero que ele evolucione a Marinha dos Estados Unidos. Porque o que dá a entender... Rosa, né? Porque o que dá a entender, se tiver uma segunda temporada, a gente vai ver eles na Guerra do Kuwait. Isso, é o que dá a entender. Aí não tem viado, não tem hétero, não tem nada, meu irmão. Tem tiro, porrada e bomba. Mas é o que eu falei também, é o episódio que tem as viadagens, é o primeiro, e aí eles esquecem por 5 episódios que a viadagem existe, e volta lá pro 7º episódio, a parte engraçada de comédia, do que eu achei que ia ser a série inteira. Ah, verdade. Eu acho que também a jornada dele é muito mais de, eu não quero mais ser uma pessoa fraca. Ele começa a entender. Exatamente. Isso. Eu gosto muito disso, do jeito que é construído. Tanto que o winner dele fala pra ele lá quando ele tem aquela discussão com o Ray, que o Ray chama ele de Tiny Tim, e aí ele, né, se defende, bate no Ray e tal. E o winner dele fala assim, cara, eu tô orgulhoso de você porque foi a primeira vez que você se levantou, falou sua verdade, e é isso aí, entendeu? E quem gostou, gostou, quem não gostou, caixa-vela preta. É isso, eu acho que todo gayzinho de 14, 15 anos tinha que passar por um treinamento. Assim, entendeu? Aprender a lutar, sei o quê, essas porra toda. Dar tiro pro alto. Dar tiro pro alto, entendeu? É, eu acho real que aí as coisas talvez fossem um pouco mais diferentes, porque violência é uma linguagem que o homem moderno entende, entendeu? Se não puder dar porrada, ele respeita. É isso. Eu amo. Mas, gente, eu tô recomendando com todo mundo, tá? Esses conflitos são só meus, assim. A série realmente, ela é muito bem feita, assim, muito bem desenvolvida. E você vai rir, vai se emocionar, vai, enfim. Gente. Nossa, quando o Ochoa morre, viado. Nossa, eu fiquei em choque. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação nenhuma, porque quando a gente vê o começo do episódio, a gente vê que deu merda pra alguém, mas a gente não vê quem. Aí o episódio vai todo se desenrolando, né? Que é o episódio do rolê do stand de tiro, né? E ele tá super animado, porque todo mundo leva ele como idiota, né? E ele, pô, ele é o mais, o top modelo do tiro, né? Sim. E aí, quando aparentemente deu tudo certo, o sargento lá fala pra ele, não, liga aí pra tua esposa, entendeu? Né? Dá teu show. E aí, quando o cara atende e ele ouve a voz da mulher e ele fica desestabilizado, eu falei, tá, vamos ver no que isso vai dar. E quando ele começa a fazer o polichinelo e não sei o quê, sim senhor, blá, blá, blá, eu falei, cara, o que isso vai acontecer? E quando ele cai, é tão assim, e todo mundo sem reação, o sargento tentando reanimar ele, ele fala assim, cara, morreu. Assim, caralho, como? Como assim? O Shoa morreu? Como? Como ele morreu? Bizarro, entendeu? Foi bem bizarro. Mas foi bem importante louco. Também pra história, assim. Sim, foi super importante. A união dos caras, depois aquele final deles esvaziando a mochila do cara com o joelho fudido, foi muito maneiro. Foi muito maneiro, eles passando as coisas um pro outro. Sim. Né? O Cameron indo atrás do... pedindo pra ficar com o cap do Ochoa, né? Depois dando pro Santos, o Santos fala a única coisa que eu posso ficar, né? Ele mesmo também fica, tipo assim, tá, o que, que eu vou fazer agora com as coisas do Ochoa, né? Foi muito, isso foi que muito é o, legal. Que é o personagem gay principal traria, que tem esse lado sensível que os homens lá não iam ter, né? Tipo, de trazer todo mundo junto, de ter o sentimento de querer ficar com o chapéu do o cap do outro lá pra passar pro coleguinha lá que também não tava bem. Então, ele é uma parte muito importante da história. Sensível, né? Aquele, não sei o que é, o pilotão, sei lá. O outro mais sensível seria o próprio Shoa, né? Que eu falei que é a mais afeminada do grupo e nem a gay. Que era o mais sensível. Era assim, o doidinho, né? Do centro. Agora, o que eu falei com o Zanon que eu não ia aceitar se terminasse do jeito que tava foi quando o Cameron e o Ray eles rompem a relação. Eu falei pro Zanon, eu não vou aceitar. Porrada, né? Elas entendeu? Não vão me aceitar. Eu não vou aceitar porque eu gosto muito da amizade deles dois. Sim, eu também. Toda vez que eu vejo uma gay e uma hétera, assim, muito amigas, eu fico muito feliz. Acontece, né, amiga? Acontece. E eu fico feliz real, assim, porque é uma quebra tão brusca, assim, do machismo, né? Geralmente o cara, pô, o hétero top vai falar, pô, gay, quero perto de mim, não. Vão achar que eu sou viado também, não sei o quê. Ele sabia, ótimo. Né? Isso que é ele bom, sabia. Né? Ele sabe das coisas, né? Ele não é... Ele descobre depois, aí faz uma grande coisa, porque ele nunca contou pro outro que era gay. Ele sabia o tempo todo, e ele nunca julgou o Cameron por isso, né? Sim. Nunca. Ele nunca julgou o Cameron por isso. E eu acho também muito legal quando ele fala pro Cameron, ele fala, eu pedi pra você vir, não porque você precisava, mas porque eu precisava de você. Senão eu não ia conseguir. Bonitinho. Fofo. Gente, mas o melhor plot dessa série é a mãe do Cameron matando ele na guerra pra vender o Mary. Eu amo. Isso foi muito foda. Sério. Ela só queria ganhar o carro rosa. E ela levou até as últimas consequências. Na verdade, coitada, ela não fala isso, né? As mulheres que interpretam. É, eles que interpretam. Mas é porque é um bagulho de veteranos que morreram na guerra, né, velho? Ela só deixa rolar, né? Ah, ela me explica tanto, gente, que o plot pra mim é uma coisa tão inútil que se não tivesse Vera Farmiga ali, não precisaria. Com certeza. É que essa personagem da Vera Farmiga me irritou tanto que quando ela aparece no último episódio, ela fala assim, ai, menino... Você é gato. Mudei a idade do teu certidão porque eu não aguentava você ficar em casa, então, né, menino? Botei você mais velho, mas na verdade você tem 17 anos, seu alistamento não vale nada. 17 anos. Cara, minha vontade foi levantar e de dar um tapa na cara dela, falar, cara, você não prestou essa série inteira, agora você vai vir arruinar a vida do garoto. Ai, que não, ódio. Aceito. Não, juro pra você que eu achei que ia ser tudo em vão. Juro. Eu também falei, cara, não é possível. Não. Que a gente viu a temporada inteira. Esse menino pra casa com essa mãe idiota. Ah, não. Exato. Ah. Olha. Esse homem aturando esse escrito, esse xingo aí, sendo mijado no banheiro. Mas eu, depois daquela conversa dele com ele mesmo no banheiro, eu pensei que ele fosse desistir. Eu ia achar digno também. Tipo assim, ó, eu vim, aprendi a lição que eu tinha que aprender, Entendeu? Uhum. Me tornei o homem que eu tinha que me tornar e agora eu vou levar isso pra minha vida. Agora go my own way, né? Como diria a Vanessa Hudgens. Né? Exatamente. Mas ele ficar com a mãe, eu não ia aceitar de forma nenhuma. Ah, eu também não. A mãe, aquele irmão feio, sai fora. Ai, nossa. Desnecessário. Ele podendo ficar com aquele monte de homem lindo e ir pra casa com aquele irmão horroroso, sai fora. Exato. Aquele irmão feio, gordo. Horroroso. Parceiros de guerra, eu e sai fora, gostoso. Isso aí. Até botei uma fotinho pra ilustrar aqui, né? Sempre bom ver coisa boa. Mais bração. Opa. Deus me defenda, ou não. Nossa, e esse monte de tatuagem aqui que o vilão tem? Olha aí. Meu Deus. Tudo escondido, sabor, né? Tudo escondida. Que beleza, né, gente? Se quiser, pode esconder em mim também. O problema é que essa série todo mundo é careca. Eu me confundi muito. É tudo branco e careca? Uhum. Exato. O Luciano Guaraldo me perguntou assim: ah, tem nudes na série? Eu falei: ah, tem umas bundinhas, uns pinto flácido ali no primeiro episódio no banho. Aí ele falou: mas dos protagonistas ou figurante? Eu falei: não dá pra saber porque é tudo igual, né? Corte cabelo. Dos protagonistas só dá pra saber que o menino Miles é pentelhudo, só isso. Garoto. Dá pra saber. É porque aparece, né? Dá um. Uhum. Mostra numa das cenas de chuveiro e mostra que ele é um menino peludo. Tem uma semi-pegação, né, do sargentão lá, do, no seu, não sei a patente. Exato, dele, com né? O homem do peito peludo. Mas é só num episódio, acho que é no quinto, no sexto, não tem mais nada. Mas é só isso, assim. Aliás, só desses dois. Eu falei com o Leózio, com o Zanon, que o Bulbershoff, ele tá muito esquisito nessa cena. Quem que é? O Bo Bulbershoff, do Awkward. Ah, né? sim. Good Trouble. O policial que fala, pô, toma cuidado, que esse aqui é viado, esse aqui... Ele é o companheiro lá do sargento, né, na ilha. Uhum. O que casa? Ele canta no casamento. Entendeu? Tá. Cara, ele tá muito grande, ficou muito esquisito, assim. Eu não reconheci ele de nada, não. Mas... Nossa, quando ele fala, o cara voltou lá te procurando, mas eu dei um jeito nele. O que, que você fez? Eu reportei ele. Puta. Igual quando o sargento pergunta pra dona comandante. É por causa da tatuagem, né? Ele gira a tatuagem, né? Fala, mas vocês, meu Sanjo, no exército que não pode gays, quer fazer tatuagem de casal, aí vocês também não se ajudam, né? Forçaram bastante. Vocês também não se ajudam, né? Aí assim não tem como te defender, né, amiga? Exato. E pegou muito ele ter sido reportado por sodomia. Nossa, já... Sodomia. Eu falei isso com o Zanon, Zanon, falei, 1990 e o povo falou sodomia. Sodomia. Olha que barra. É. Tadinhos. Mas eu gostei muito da série, gente. De verdade. Mas a gente tem até hoje gente sendo presa por banheirão. É verdade. Porque aquele filme do banheirão é mais ou menos nessa época também, anos 90 e poucos, né? Já era final dos anos 90, né? É, acho que 98, né? Mas vocês acham a notícia esses dias que ainda tem as operações de banheirão pra prender gente hoje, né? Que isso, gente? Estados Unidos de Trumps. Mas eu queria muito que tivesse uma segunda temporada, né? Não sei, hoje em dia a Netflix tá meio complicada, né? Uhum. Mas eu queria que tivesse uma segunda temporada, de verdade. Eu não sei se eu quero, porque eu acho que terminou tão, assim, fechadinha, redondinha, que talvez uma segunda temporada possa estragar essa história. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, personagens incríveis. Então, você acaba querendo ver um pouco mais do que, né, vai rolar com eles. Mas eu tô bem satisfeita, assim, eu acho. Também. Se não tiver, tô tranks. É, eu tô achando que essa é uma das séries que eu vou rever quando o ano acabar. Né, que eu acho que é uma das séries que eu vou rever. Uhum. No nossas férias de final de ano. Né? Eu gostei bastante dela, junto de verdade. Com The Pitch, né, amiga? Exato. Não, mas The Pitch eu já vi toda, né, amiga? Eu agora eu só vou ter que ver a nova temporada mesmo. É, mas você vai rever? Não vou, não. Mas você vai rever Boots? Porque vai ter Emily em Paris. Olha aí. Tá? É, você vai ter episódios aí de 120 minutos de Stranger Things, né? Verdade. Vou começar num ano e terminar no outro, né? Quem não quer ver, né? Menino, comentários aqui rapidinho pra gente encerrar. Vamos. Né? Começando com o nosso primeiro damo, Henrique Simão. Dizendo, finalmente terminei um logadinho antes do dia de gravação. Olha aí. Nada melhor que deixar a faxina para domingo. A faxina. Primeiramente. Faxina! Lavando a cozinha. Faxina! Eu amo, gente, eu amo muito. Primeiramente, acho um absurdo o Léo não ter falado do show da Katy Perry. Olha aí. Absurdo. Já tivemos mais representação musical das pessoas sexy e confidentes. No mais, não vi nada da pauta, mas vocês são lindos. Zanon, cadê o livro 3 de Sonatina? Beijo. Livro 3, garoto. O Walter meio 2. Zanon, se a Taylor Swift pode fazer um álbum durante a tour, você pode escrever 2 livros enquanto escreve um. Amigo, mas é porque ela recebe pra isso, né? Eu não. Zanon, você pode me dizer assim, que quando falta, ó, vai faltar, daqui a um mês vai sair. Aí você me fala, porque aí eu leio Sonatina, eu já leio 2, porque eu odeio ficar esperando vocês preguiçosos. E aí eu depois eu esqueço as coisas, sabe? Mas você sabe que você pode ler 1 e o 2 e você vai esperar mais uns anos pelos outros. Mil que olha, cara, fazer, né? Que ódio. É o que você faz comigo, né? É porque eu sigo o exemplo da minha inspiração, que é a Leonardo. É isso, aí quando o Leonardo lançar o 6º livro, eu vou ter que ler 5 livros pra ler o 6. Entendeu? Sim. É basicamente isso, né? É foda. Eu amo. Próximo comentário de Levi Ventura dizendo: Sacer, você falou publicamente o que eu tive vontade de falar quando o João Gomes foi anunciado na Tiny Desk. Se não for a Pablo, não for a Lineker ou qualquer outro nome X que esteja na bolha, o povo do Twitter reclama, povo chato. Inclusive, esse segundo episódio do Tiny Desk foi uma galera que eu nunca ouvi falar em my life. O que é Tiny Desk? Você não sabe o que é Tiny Desk, amigo? Não. Não é jovem que tem a gente, né? Amigo. É uns shows meio acústicos que são feitos num ambiente tipo uma... No Tiny Desk. Um escritório. Um escritório, né? Tanto que no Brasil estão chamando de mesinha, né? Mesinha foda, porra. Mesinha. O que foi no episódio 2? Que mesinha. Foi o Metá e Negro Léo. Porra. Ah, sou eu, né? Ah, na minha cabeça é. Negro Léo. Negro Léo, né? Eu sou o Negro Léo. Que eu nunca ouvi falar nessas pessoas em mais. Gente, vai ter 5 episódios essa merda e eles gastam com gente que ninguém conhece. Exato. A única parte boa é que é a Sarah que tá fazendo, né? As entrevistas, as coisas, e eu amo muito a Sarah, então. Eu também. A Sarah me lembra minha adolescência. A minha também, menina. Eu tava vendo um vídeo dela no Disque lá, o dia que ela apresentou o Disque e o programa da Didi que vinha depois do Disque. Aí ela ficava pedindo pra eu dividir a tela. Eu, nossa, maravilhoso. Sim. Saudade. Acho que Drag K e o Kay começou a melhorar agora no 3º episódio. Mas o 2º foi melhor que o 1º, graças a Deus. Ah, amigas, vocês são muito exigentes. É super legal a temporada. Eu tô com grandes merda, mas tudo bem. Pelo menos a música foi boa, né, amiga? Sim, a música foi boa. A música foi boa. Foi boa. Mas nenhuma teve Pantonete. Se continuar essa trajetória ascendente até o final da temporada, a gente chega lá. De será? Hoje que falam que Marvel Zombies, mas demoraram tanto de lançar que eu esqueci que ia ter. Vou ver o piloto de The Office por The Office, o spin-off, né, The Paper. Não. Mas vou preparar, vocês vão ver que os papers vão surgir já já, aguardem. Mas vou preparado pra ser uma bomba, como vocês alertaram. Vocês viram The Threesome? O filme de um casal que tava se conhecido decide fazer um threesome mesmo, 2 mulheres ficaram grávidas? Sim, olha, contei hoje aqui, né? E você deu spoiler do filme na sua frase, Levi Ventura. Olha aí. Próximo comentário de Pastor Thiago Costa, tá? Nosso amigo direto do Canadá, dizendo: eita que eu trabalho, tenho 2 crianças pra cuidar e consigo dar opinião sobre tudo no Twitter, que pra mim só serve pra isso. Me senti humilhado. Você otimiza bem seu tempo. É isso, Thiago. É isso. Os nossos amigos são otimizam o nosso tempo. As outras pessoas são chatas pra caralho e desocupadas. É isso. Sim. É simples assim. The Paper, horrível. Não consegui passar do primeiro também. Obrigado. E fiquei triste, porque queria que fosse bom desde o começo. Eu também. Obrigado. Queria. Eu também queria. Mentira, não queria, não. Obrigado pelo podcast. Sempre boa companhia. Ai, ai, obrigado, pastor. Obrigado, Thiago. Mande mais bênção, mensagem, pastor. Da... Pode pedir bênção, pastor? Não lembro. Não, só pra você. Você não pode, não. Só pra vó. Só pra vó. Próximo comentário da Fada Elisa. Não é a Fada Bela, é a Fada Elisa. Dizendo: sou sulfite e não gostei da vida da Showgrelo. É o álbum da Lourinha que eu menos gostei ever. Eita! Pesado, hein? Sensato, hein? Ela fez essa nhaca durante a turnê, bêbada e com os puxa-sacos que a rodeiam, dizendo: nossa, que hit! Maravilhoso! Nossa, melhor música que já... criativa. Melhor música que já ouvi na vida. Te amo, rainha. Culpa do Travis, que elogia tudo que ela faz, como uma mãe chamando os rabiscos do filho de obra-prima. Prefiro o departamento dos poeteiros torturados. Aí, pelo errou. Menos, nossa, pelo amiga, menos, aí. Querido. Pelo menos as letras são boas e tem Guilty. Ah, não, acho que é Guilty as Sin, que é mais safada do que o Wood. Ok. Ai, ai. Beijo, Fada Elisa. Beijo. É aquilo, né? O álbum de uma música só, que é boa. O resto... ficou com Deus. Próximo comentário de Diogo Almeida, né? Chegamos aí a outubro com energia de Vilmoca ainda. Dizendo: salve, cancelados! KKKKKKKKKK. Eu gostei de The Paper. Ah, isso. A maior facção de todos os tempos. A nova facção. Depois reclamo dos sulfites. E da série do Ed Gein, que apesar de arrastada, torcendo pro Ryan Murphy voltar às origens e fazer um farofão com essa nova série das advogatas. Vai ter, vai ser. Em nome de Jesus. Estamos confiando. Amanda, agradeço pelo review de Marvel Zombies. Não gosto de What If, mas vou dar uma chance pra essa animação por sua causa. Thanks. Beijo, Diogo. Beijo. Próximo comentário de a outra Luciana, né? Luciana na Lightroom. Dizendo: 1000% contra vocês na crítica a The Paper. Ah, não. Ah, não. A líder da facção dos papers. Aí eu respondi pra ela: todo mundo tem direito de estar errado. É aquilo, né? Eu poderia até concordar com você, amiga, mas aí seríamos dois falando merda. Ou então pegar aquela frase da Gabi Prado, né? Eu respeito seu posicionamento, mas é um posicionamento burro. É isso. Ai, meu Deus. Próximo comentário de Gabi Gobi, também tá com a gente aqui, sempre nesse podcast, dizendo: olá, logadinhos! Preciso da ajuda de vocês. Opa, estamos aqui pra isso. Dinheiro não tenho. É, nem eu. Me encontro numa fase em que nenhuma série está me pegando. Ah, igual a gente, amiga, fica tranquila. É, mas nada... se o povo de Boots quiser estar pegando você... Ah, ia ser busca pra mim toda hora. E até lá no chuveiro, tomando mijado o tempo inteiro. E, menino, que o maxilar ficar deslocado é só loucura. nenhuma série tá me pegando, nada eu gosto a ponto de não querer parar de assistir. Será que esse problema é só comigo? Aceito sugestões, beijos. Não é não, Gabi, pior que não é. Amiga, não é não. Amiga, eu tô há 5 dias de férias, eu não consegui ligar uma série pra assistir. É isso. Eu só assisto a que eu tenho pra ver já, e é isso. E acho que você é obrigado. Né? Mas é normal, amiga. Super normal. Super normal. Acontece com todos nós. Yes. Até comigo, gente, apesar de não parecer. Até comigo acontece. Ah, não parece mesmo. Não, você tá aí vendo as coisas escondidas que tem na Netflix. Amiga, não tô vendo nada escondido. Tô vendo nada escondido. Próximo comentário de Zé Gui, nosso amigo lá de John Person, né? Dizendo: eu acho que vocês sabem disso, mas o bloco de notícias e amenidades sempre se destaca, porque vocês não poupam sinceridade. Ai, hoje, então. O de hoje, então, que é que a Mara não tava aqui no Yagate, né? Exato. Falar do ecossistema. A gente é muito sincero, né? Dei boas risadas. Esse lance de ter uma opinião sobre tudo é muito realidade de desocupado. Todos nós já fomos um dia, né? Mas o mundo fica outro quando você para de falar e só acha graça dos chatos. Aí vira, tudo vira engraçado. Você para de sofrer. E a risada que eu dei com o bem sutil do Leózio quando ele descobriu que a série do Cavaleiro era do universo de GOT. Sério, que episódio bom. Ah, Gui, são seus olhos ou seus ouvidos. Thank you. Muito obrigado pelo comentário, amigo. Obrigado mesmo. Próximo comentário de Sofia Iris, também tá com a gente aqui toda semana, dizendo: fala, povo! Fala! Eu vou defender The Paper, sim. Mais um. E a Esmeralda também. Vocês precisam de ajuda, não. Vocês precisam de tratamento. Esmeralda, no seu sonho. Vocês só viram um episódio e as críticas são da temporada. Amiga, é o suficiente pra gente. Exato. Um episódio, às vezes eu vejo meia hora e pra mim já é o suficiente pra decretar. Então, mas é o que eu falei. Pode ser que fique maravilhoso depois, mas se em um de 10 episódios é essa bosta, a gente não foi em frente. É, não, amigo. E aquele negócio que a gente sempre fala, né? O episódio piloto é pra cativar a gente, conquistar a gente pra seguir pro segundo episódio. Não é confiando assim, ah, vou ver o próximo porque tá no binge. Não vai rolar. Né? Já foi esse barco. Esse barco já partiu. Espero que tenha a segunda temporada. A amiga foi renovada antes de estrear. Já vai ter, fica tranquila. Sucesso, tá? Quanto a Ed Gein, não gostei. Ed Gein? Não gostei. Achei bem aquém das outras temporadas de Monstro. De resto, um coração, um grande beijo para todos vocês, amores. Um beijo. Beijo, Sofias. Mas a segunda temporada é tenebrosa. Vamos combinar? De quê? Do... gente, não tem como. Eu me diverti com todas, gente. É só não levar a sério. Amiga, porque você vai ficar toda hora pelado, né? Aí por isso. Ah, amigo, acho um mousse. Acho que serve para o que se propõe. Sim. Isso. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também tá com a gente sempre aqui, dizendo: gente, já estou pronta para a farofa All's Fair. Vai ser uma porcaria? Sim. Mas eu quero igual. Me vem o sentimento do TDIT da ABC nos anos 2010 e tal. Mas fica um medo. A Annalise Keating era foda, porque só ela tinha aquela postura. Quando todo mundo tem a mesma postura, perde a força. Mas aguardemos. Excelente episódio, pessoal. Beijos, boa semana. A postura beijos, da Annalise sai mancando. Digo. Ah, eu amo. Mandar aqui um beijo especial pra Gabi, que Gabi tá fazendo uma transição de carreira, menino. Gabi, ela decidiu sair da empresa onde ela já tava um tempão pra poder trabalhar pra si própria, fazer seu próprio negócio. Amo. Boa sorte. Então, achei um grande mousse. Luxo demais. Vai arrasar. Então, beijo, Gabi. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Próximo comentário de Zé Ribeiro, dizendo... Olha. Taylor mentioned. Carinha chorando. KKKKKKKK. A safada fez um álbum só porque a vara do Travis trouxe felicidade. Gente! E como eu diria que era Lucinha, Taylor Rocha. Não é, menino. É Taylor Sulfite. E como diria Luciana, vou discordar aqui de casa sobre a opinião dos poetas torturados. Porque ele gosta. Porra. Amo vocês mesmo assim. A gente também ama você mesmo assim, Zé. Né? E volte semana que vem também. Tá? Que eu falei de Taylor Swift nesse programa. Próximo comentário da Beck, né? Falane. Eu não tenho nada pra comentar, mas vou comentar. Pelo amor de Deus, Isius, preciso de episódios longos. Hoje fui à feira ouvindo, voltei, cozinhei e agora vou comer. Ótima semana a todos. Beijos. Caraca, muito bom. Beijos, Beck. Mas foi bom que foi rapidinho, né? Porque o episódio da semana passada teve 2 horas e pouca, né? Não chegou nem a 3. E deu tempo de tu fazer essas coisas tudo. Tu fez as coisas rápido, viado. Eficiente demais. Ela foi na feira do lado de casa. A comida era miojo. Eficiente, gata. Gostamos assim. E último comentário do grande OEA, né? Dizendo, Sasser, Eu também gosto dos meus amigos cancelados. Amigos cancelados. Epa, não é bem por aí. Chama vocês de amigos cancelados, eu amo. Olha. E ele termina dizendo aqui, gente, deu erro no upload do Spotify. Não tá mostrando 4 horas de duração. Cortaram na edição. Pois é. Foi censurado. As pessoas ficam muito mal acostumadas com a gente, né? Porque a gente sempre dá um TT pra elas grande, né? Uhum. E aí, quando vem a miserinha, eles ficam, meu Deus, o que está acontecendo? What's going on? What's happening? Saudades de um TT grande, né? Opa. Exato. Aliás, vocês viram o grelão marcado da Galisteu na foto que eu mandei? Não vi. Uma pata de camelo. Exato. E aí depois ela falou que era a costura da roupa. Ah, uhum. Tá. Era assim. A periquita dela engolindo a calça. Exato. Eu vou ver se eu acho aqui pra mandar pra Amanda, porque a Amanda é uma mulher, então ela pode falar com consciência de calça. Se é uma patona de camelo ou se é a costura da calça. Tá bom. Né? Que ela tava igual aquela foto do Bolsonaro, que ele tá com a roupa de mergulhador. Que tá de xoxota, sim. Deixa eu ver. Amiga, isso jamais será a costura da calça. Ninguém pra avisar, né, amiga? Literalmente. Ninguém pra avisar que ela tava com a xereca marcando. Ninguém. E olha que é uma xerequinha magra, hein, menino? Ah, mas ela é magra, né? Ela é mionzinha, então... Exato. É condizente. Aí depois ela até passou a ficar de lado pra não... a gente não ver marcando os ovão. Igual da Blogs. Ovão da Blogs. Ai, ai. Mas, gente, deixem comentários, muito importante, no site ou no Spotify. Lemos todos aqui, fazemos questão. Tá bom. Vamos para merchans e despedidas, começando com o Leozinho, nosso autor. Ah, menino, estamos aí na reta final de outubro, né? Vindo aí a antologia do Edifício de Terra. Hoje definimos a ordem dos contos, estarei em número 7 de 9. Aquele, né? Como se alguém se importasse. É no último episódio. É. Sim. E o episódio do 7 de Halloween tá vindo aí, né? Opa. Ah, é que, aliás, eu amo, né? Hoje eu ouvi o Sede todo, né? Tava indo pro trabalho. E eu falei, vocês comentando o negócio de Camila Fredo, viado. Eu falei, meu Deus, tem muito tempo que isso foi gravado. É um retrato de sua época, né? Uma obra que retrata seu tempo, sua época, gente. 1990. Mas eu... Mas eu achei ótimo o programa, né? Amei que Leozio me inseriu na hora que a menina fala, por favor, queira empatia. Ai, mas e olha, a Gabriela sempre divulgando seu Twitter, né? Exatamente, ela sempre divulga meu Twitter, eu amo. Aonde ela se inspira pra ver os filmes. Ai, tudo pra mim. E vocês, anãozinho, agora que terminamos aí Projeto Aurora... Vamos ter mais vídeos com a revisão? Não vamos? O que acontece a partir de agora? Então, amigo, eu terminei a primeira parte, né? Do primeira versão, que é onde eu escrevi tudo. E agora eu vou dar um descanso para a leitura, porque aí daqui um tempinho eu volto, releio, começo a fazer a edição e aí vai ter. Mas eu acho... Por que você já não faz o livro 3? Ah, é. Revisa tudo uma vez depois, né? Mas ainda vou fazer um vídeo explicando como é que vai rolar. Mas vou dar uma pausa. Agora que eu tô de férias também, mereço descansar. E é isso. Perfeito. Vai estar lá no YouTube, no TikTok. Se você não viu, então vai ser novo para você os vídeos. Então vai igual o Eric Smalltalk. Se você não viu, é novo. Eu amo muito. Eu amo. E você, Amandinha? Eu tô aí nos mesmos lugares ainda sem TikTok. Calma, gente, calma. Tá vindo. É, a qualquer momento, em 72 horas, TikTok. Mas tô de férias também, né, igual os anões. Então tô... Ah, eu amo. Descansando, estudando, fazendo coisas. Mas tô bastante, mais do que eu deveria no Instagram. Então pode puxar assuntinho lá que eu dou confiança, dou corda. Amo. Mas não dá muita, não. Não dou muita, não. Relaxa. É aquele negócio, é doses homeopáticas de corda. Exato, exato. Tá. É isso. Então, a gente vai anunciar? Quê? A gente vai anunciar as presenças que foram confirmadas no CCXP? Ah, vamos! Léo vai fazer aí o anúncio, né? Presenças confirmadas. Olha aí, gente. Na quinta-feira, né? Que é o dia que importa o CCXP, teremos aí presença VIP das gêmeas Márcia Zanon e Mandy Aguiar. Olha aí! Chegou hoje, meu ingresso. Olha tá aí. Confirmado. Confirmadíssimo, gente. Vai ter match em grita. Opa! Ah, vai ter sacolinha, exato, câmera escondida. Quiser pagar uma cerveja, fica à vontade. Será que a Amanda vai topar aí na câmera escondida com a gente, ou não? Amiga, ela vai topar tudo. Ela é medrosa, né? É, eu tenho medo. Coisas que me dão susto, eu não gosto. A câmera escondida era a menina vestida de rato. Ai, que nojo. Ela pegou no nosso pé. Ah, eu ia dar uma bica nela, vagabunda. Vem de graça. Agora tu falou igual o Igor Guimarães, vagabunda. Inclusive, eu fiz uma semi-entrevista de emprego essa semana. E aí eu falei, olha, mas se acontecer mesmo, que eu tô pensando ainda se eu quero voltar a trabalhar, gente, que é muito boa essa vida de não trabalhar. Mas assim, se acontecer mesmo a primeira semana de dezembro, até o final da segunda-feira, eu não vou trabalhar. Então, já vigia. Você já deixou avisado na entrevista? Exatamente. Se quiser. Que era uma semi-entrevista, não era uma entrevista? Era uma. Exatamente, porque se eu resolver realmente investir. Exatamente. Se eu resolver investir nessa empreitada, aí vão começar as entrevistas. Entendeu? Mas já. Entendi. Vou sinalizar em todas as etapas. Eu não vou trabalhar na primeira semana de dezembro. É. Exato. Não me chamem pra nada, né? Prioridade vai ser logar do cash. Na CCXP. E sede. E eu preciso te contar um negócio. Já avisa no seu novo trabalho que você assumiu a responsabilidade com o podcast. Exatamente. Então, já tem que saber que não vai ser meu primeiro trabalho, é minha prioridade, entendeu? Vai ser tempo. As pessoas têm que entender que o nosso grande problema é a gente não é sustentado pelo podcast, porque se a gente fosse. Exatamente. É o meu Git. O Git é uma plataforma de versionamento de software que todo profissional de TI tem. É tipo como se fosse uma rede social também. E a minha descrição é podcaster por profissão e DevOps, porque eu preciso de dinheiro. Amo! Perfeita! Então é isso. Quem me contrata já está sabendo. Uhum. Perfeita! Vamos começar a fazer muro de IA, de God. Quem sabe a gente ganha dinheiro. Ah, eu acho que deve dar. Será que é isso compra da gente? A gente podia fazer um podcast de 4 horas entrevistando um engenheiro, né? Pra ver como ele construiria a muralha de God. Se ia precisar de 6 personagens, 6 funcionários ou não, né? Ia durar 4 minutos, na verdade. Ele vai falar assim, sim, tijolo, cimento. Dinheiro e a gente faz. E boa vontade. Uhum. É isso. Boa vontade que é bom, nós não tem. Mas aí a gente compra a boa vontade das pessoas. Ai, ai. Mas, então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau. Tchau. Aí. Subamos muro. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you?